Opa, o podcast de hoje vai ser não, eu não vou falar sobre algum tema em específico, mas sim lerei e-mails. Já faz um tempo já que eu não leio e-mails e eu tô bem atrasado nisso. Eu tenho e-mails aí que me mandaram faz tipo 2 meses, literalmente. Tenho mais ou menos, sei lá, uns 10 e-mails, 10, 11, alguma coisa assim, e-mail pra caralho. E para não deixar acumular e também para não deixar o pessoal que me manda e-mail sem o feedback, aqui estou eu para um podcast que vai ser só isso, só leitura e resposta de e-mails. Mas antes disso, eu quero falar só uma coisa rapidinho. Eu tenho percebido que meu público, digamos assim, não somente meu público-alvo, mas assim o público que está efetivamente sendo atingido pelos meus podcasts, pelo meu canal, pelo conteúdo, etc. Tem mudado. Até, sei lá, um ano atrás, mais ou menos, vamos colocar assim, meu público era 90% constituído da chamada esgotosfera. Ou seja, era só nego incel, doomer, essas porra aí de gíria de internet, eu detesto essa merda. Mas para facilitar o entendimento, era só incel, doomer, nego de chã, nego paneleiro, nego, sabe, que tem 30 anos e mora ainda com o pai e com a mãe e não tem emprego. Enfim, era só essas merda aí. Nada contra quem se encaixa nesse estereótipo, mas era mais ou menos só esse público, que era um público meio de intelecto, sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, um público de intelecto meio limitado, visão meio limitada, que sabe aquele niilismo pseudo-niilista de ai, papai e mamãe não me amam, papai não me deu atenção, sou niilista. Deus não existe, Deus me odeia. Se Deus existe, Deus me odeia, demiurgo, sabe? Essas porra aí. E principalmente de uns 6 meses pra cá, eu tenho reparado que meu público tem dado mais uma diversificada, sabe? Eu tô percebendo agora universitário no meu canal, eu tô percebendo agora nego meio bodybuilder até no meu canal, não bodybuilder, mas uns cara que eu vejo as fotos de perfil, uns puta nego bombado, sabe? Nego, sei lá, que faz faculdade de veterinária, faculdade de advocacia, faculdade de sei lá o quê, ou seja, já não é mais tão um público sem perspectiva. E não somente isso, quanto também as ideologias, as faixas ideológicas também estão mudando. Ontem mesmo eu fui ver o meu penúltimo podcast, os comentários do meu penúltimo podcast, que é Filosofia é uma Bosta. Infelizmente, Filosofia é uma Bosta. E tinha comentário até lá de nego falando pra eu ler Marx e Engels. Ou seja, meu canal tá atingindo até comunista. E por um lado, essa diversificação de público, eu acho que isso é algo bom, porque eu gosto de encarar, ver outras ideias, ver outros pontos de vista, ver outras ideologias, e gosto disso de certa forma. Porém, eu também tenho um grande receio disso. Por quê? Porque aí meu podcast pode começar a cair em grupos que eu não quero que caia. Muito possivelmente logo mais eu vou estar sendo exposto, vou estar sendo por aí, sei lá, vão começar a surgir, não agora, senão seria muito pretensioso da minha parte, mas quem sabe algum dia comece a fazer memes com esse canal, sabe, aqueles memes de Facebook, bem merda, e página merda, falando merda, e nego no Twitter querendo me cancelar, enfim. Não que eu vá me tornar um Arthur Petri da vida, isso eu acho que nunca. Até porque o objetivo do Petri desde sempre era ficar famoso e conseguir viver de humor, e ele está conseguindo isso. Ele, quer dizer, está conseguindo não, praticamente já conseguiu isso. Ele está agora relativamente bem de vida. Quem conheceu o Petri há, sei lá, 6 anos atrás, que é o meu caso, eu conheci ele há 6 anos atrás, vê que em 6 anos ele saiu do buraco completo desse estereótipo. Ele seguia completamente o estereótipo de incel, doomer, 30 anos, mora com os pais, e agora olha onde ele tá, saca? Tá cada dia mais crescendo o canal dele, tipo, sei lá, tem 50 mil, cada vídeo dele tem vídeo aí dele com 100 mil views, mais de 100 mil views, e a tendência é só crescer. Mas assim, eu não acho que eu sou um cara tipo Arthur Petri, e assim como o foco do Petri, por exemplo, era humor, é humor, o meu foco não é humor, eu odeio piada, odeio meme. Odeio todas essas porra, não vejo graça nenhuma, não sei se eu que sou uma pessoa chata, mas enfim, eu acho tudo muito forçado. O humor é forçado, essas supostas piadas que o pessoal faz é forçado, o meme é forçado, já virou uma coisa forçada e sem graça, e os caras repetem o mesmo meme 50 mil vezes, o conceito de meme já explodiu, já acabou. E o meu foco é filosofia, e eu sei que filosofia genuína é aquilo que eu falei no podcast sobre filosofia. Infelizmente, filosofia é uma bosta. Quem se preocupa, quem quer filosofia genuinamente é tipo, pff, Enquanto que o humor você pode encontrar com facilidade 10 mil pessoas que gostam genuinamente de humor, filosofia é tipo, sei lá, 1.000 pessoas. Enquanto o humor é 10 mil por metro quadrado, filosofia é tipo 1.000 pessoas por metro quadrado. E aí, de repente, esse monte de público aqui, na minha cara, e batendo na porta, e inclusive, tem um e-mail que eu vou ler, eu não abri o e-mail. Nenhum dos e-mails que eu vou ler agora eu li. Então eu não sei absolutamente do que se trata porra nenhuma. Mas um dos e-mails, eu já dei vindo assim por cima os títulos dos e-mails. E tem um e-mail que quando eu chegar lá, vocês vão saber que eu cheguei nesse e-mail. Que só pelo título do e-mail, isso já indica que meu público tá mudando. Isso já indica que eu tô começando a atingir pessoas que, sabe... Que eu fico meio tipo, ai cara, ai, isso vai dar dor de cabeça, vai se dar encheção de saco. Tudo bem que eu não ligo pra internet, não ligo se vocês quiserem me expor, me denunciar, não sei o que as pessoas de internet fazem hoje em dia, além de cancelar, expor e marcar a Polícia Federal em post no Facebook, que nem a gostosas no festa no IML, que um monte de gente lá marcando Polícia Federal, lá, enfim, não que isso vai me afetar, não que isso vai mudar minha vida. Mas, querendo ou não, ter que lidar, saber que existe esse tipo de gente no meu canal e existe alguma polícia do pensamento, sabe? Me rastreando me deixa um pouco tipo, ai, que merda. Mas faz parte. De qualquer forma, é o que eu tô falando, cara. Por um lado, eu acho que é bom a diversificação de ideias e diversificação de ideologias. Por outro lado, eu fico extremamente tipo, cara, isso pode dar problema, cara. Mas sei lá, de qualquer forma, mas eu também acho que eu nunca vou conseguir ganhar nada com esse canal, no máximo um dia se eu virar professor, mas esse canal nem é monetizado, nem tem como eu ganhar porra nenhuma através daqui, e como eu disse, sei lá, foda-se, o foco do podcast não é esse mesmo, e também, por último, eu adotei dois, não sei se vocês viram, o pessoal que me segue no Instagram já deve ter visto, mas meus pais adotaram dois labradores, pretos de 2 anos de idade cada um, são lindos, e agora nós temos 2 novos membros na família, e digamos que eles têm sido meu novo entretenimento, por assim dizer. Eu gosto pra caralho de cachorro, e como eu já falei em outros podcasts, minha meta de vida é ter uma casa num lugar afastado, não literalmente interior, mas assim, algum lugar afastado com pouca gente, uma casa com uma horta, com 1 ou 2 cachorros, com uma mulher, quem sabe uma boa mulher, seja ela minha namorada ou não, mas se for minha namorada atual, ótimo. Alguns amigos pessoais pra eu ver de vez em quando e trocar uma ideia, blá blá. E é isso, esse é meu ideal de vida, eu não quero nada luxuoso, grandioso, eu quero isso. Quero cachorro, mulher, amigo, um pedaço de terra com horta, acabou. É isso. Então digamos que algumas das partes, só falta o terreno agora, só falta eu conseguir o terreno, a horta, e de resto eu já tenho, tipo, tenho amigos, tudo bem que aí eu teria que mudar de cidade, mas enfim, tenho amigos, tenho namorada, tenho cachorros, só falta mesmo o terreno e a horta, pra chamar de meu, né, não o terreno e a horta na casa dos meus pais, que aí também não seria legal, mas enfim... Vamos começar essa merda, porque já são 8 minutos já e eu até agora não comecei a leitura de e-mails, então me desculpem, porque eu sempre demoro a começar o assunto de fato. Mas enfim, vamos lá. Começando essa porra, o primeiro e-mail, pra exemplificar o que eu tava falando, de que tem muito e-mail atrasado, o primeiro e-mail me mandaram no dia 25 de julho. Julho, ou seja, julho, agosto, setembro. Faz literalmente 2 meses que me mandaram um e-mail. Hoje é dia 24 de setembro. Faz quase, praticamente 2 meses. Mas enfim, começando. Umas perguntas aí. E aí, só ganhando em cima de Alwin de cara desesperado por grana? Espero que sim. Cara, por um lado sim, por outro lado não. Cara, é aquela coisa, cara. Todo mundo que joga poker de uma maneira mais profissionalizada vê no micro limite uns absurdos, sabe? Então, frequentemente eu ganho, sim, mas frequentemente eu perco, frequentemente bad beat, faz parte do jogo. Mas te falar que a rotina no poker não tem sido muito fácil, não. Eu até o momento não peguei nenhuma grande onda, sabe, de variância positiva. Na maioria do tempo é mais cagada minha, mais erro técnico meu, erro mais da parte teórica do jogo que eu cometo, e aí por isso eu acabo perdendo. Mas, inclusive, por conta disso, eu tô lendo alguns livros assim que tratam bem sobre a teoria nua e crua de poker. E sinto que o negócio está começando a andar. Pelo menos assim, o entendimento da teoria básica de poker, a matemática nua e crua do jogo em si. Mas, olha lá, eu não sei se vocês ouviram, mas meu cachorro acabou de latir. Enfim, continuando. Não vou também me alongar muito em assunto de poker, porque boa parte do público do canal não manja porra nenhuma de poker, então não vou ficar falando termos técnicos. Mas continuando. Você acha que o fato do belo nos chamar mais atenção é um sinal metafísico ou transcendental para seguir ele, ou iríamos cair em degeneração ao tentar seguir esse ideal? Como assim cair em degeneração seguindo o belo? Isso é meio contraditório, porque o belo tem ligação com o bem. Isso está no conceito de belo, pelo menos a maioria dos filósofos coloca o belo como algo que é estritamente ligado com a verdade, ou com bem, ou com coisas boas, por assim dizer, de maneira bem simples. Mas, enfim, continuando o teu e-mail, eu vou ler tudo, depois eu respondo especificamente. Por exemplo, é normal vermos mulheres bonitas e termos mais vontade de nos relacionar com elas do que mulheres que não consideramos atraentes. Será que existe algum fator biológico nisso, ou é mais social? Será que, se seguíssemos o padrão de beleza que nos atrai, nossos filhos seriam uma versão melhor de seres humanos, ou seriam uns merda de ego inflado? Só isso mesmo, valeu, falou. Inclusive, interessante você ter me mandado esse e-mail e, tipo, há um mês atrás eu ter gravado o podcast sobre estética. Que, inclusive, eu acho que, se você não ouviu, não sei nem se você ainda tá aí, se o cara que me mandou esse e-mail ainda tá aí, mas assim, se você não viu, não ouviu o podcast sobre estética, ouça, porque basicamente 50% da resposta do que eu poderia te dar está ali no podcast de estética. Mas assim, respondendo objetivamente às tuas perguntas. Você acha que o belo, que o fato do belo nos chamar de um sinal metafísico, parece que ele, ou que cair em degeneração? Ah, agora eu entendi. Cara, eu acho que o belo, sim, o belo tem mais ligação com a metafísica, com o transcendental, por assim dizer, do que com uma tendência à degeneração. Que nem eu falei no podcast que sobre estética. Existe uma das linhas da estética que dizem que as nossas noções do belo provêm puramente de biologia. Provém puramente de instinto natural. Então, quando a gente vê, por exemplo, um quadro de uma mulher jovem, com belas curvas, magra, e etc., uma mulher assim que aparenta estar em idade fértil, aparenta que inconscientemente isso, tá? Aparenta que ela poderia dar uma boa prole, nós naturalmente nos sentimos atraídos por essa mulher, e por isso nós temos esse sentimento de belo pela pintura. Tem uma linha que é da estética que é exclusivamente biológica. Mas eu, particularmente, eu não acredito muito nessa linha. Por quê? Lógico que existe biologia, é lógico que boa parte das nossas aspirações são puramente biológicas, são puramente de instinto, mas eu não acho que a biologia explica tudo. Por exemplo, naquele podcast mesmo sobre estética, em que eu falei sobre essa noção de belo, essa noção de belo não explica muito bem o porquê, por exemplo, que mulheres podem se sentir, podem ver um quadro, e mulheres heterossexuais podem ver um quadro de uma mulher, por exemplo, uma mulher considerada bela, e achá-la bela. Se elas são hétero, em tese, elas não sentem atração sexual por tal mulher. Talvez elas sentiriam algo, como eu falei, de elas sentirem uma idealização delas, verem aquela mulher cair numa visão idealizada delas sobre o que seria a beleza, e aí automaticamente elas acharem isso bonito. Mas tem muitos casos que simplesmente que essa noção de belo baseada na biologia simplesmente não explica muito bem, sabe? Por exemplo, uma paisagem, vamos supor uma paisagem que não tem nada de ser humano, não tem nada de sexual, é só uma paisagem. Por que nós podemos achar quadros ou esculturas ou sei lá o que de paisagem belo, por exemplo? Se não tem nada de sexual, não tem nada em tese de instintivo, não tem nada assim com esse apelo mais carnal barra sexual. Por quê? Então assim, eu não acredito que a nossa noção de belo, a nossa noção inata de belo, sim, eu acredito em inatismo, em noção de belo, sim, eu acredito em fatos objetivos, eu não acredito que tudo é social, também não acredito que tudo é biológico, mas eu acredito que existe um quê de inato. As nossas noções inatas sobre o belo, para mim, elas não são nem biológicas nem sociais. Elas são de natureza mais metafísica ou transcendental. Logo, você ser guiado pela noção de belo, é sim algo bom e que não tende a cair na degeneração, respondendo à tua primeira pergunta. Quando nós vemos, agora com relação à segunda pergunta, de vermos mulheres bonitas, temos uma vontade de não se relacionar, né? Será que existe algum fator biológico nisso ou é social? Existem três fatores ou até mais fatores. Existe o fator biológico, claro. Existe o fator social, querendo ou não, existe um modelo padrão de mulher, e aí mulheres que estão dentro desse padrão a gente tende a achar mais bonita, mas existe também o que eu chamei de padrão inato. Então, por exemplo, quando um exemplo bem simples que eu testei lá no podcast de estética, uma mulher magra e uma mulher gorda. Por que que a gente tende a achar a mulher magra mais atraente do que a gorda? Pelo simples fato de que a magra está em consonância com esses três fatores que eu citei. A magra é biologicamente mais atrativa, porque ela tem uma chance menor de ter doenças e uma chance maior de ter uma prole, enfim, motivos biológicos. Ela socialmente também mais bonita, por quê? Porque a sociedade prega que mulheres sejam magras e blá blá blá. E também ela é inatamente mais bonita. Por quê? Porque um corpo magro, ele é mais harmônico, ele tem curvas mais suaves, curvas mais femininas, por assim dizer, mais leves. Ele tem um corpo mais feminino, por assim dizer, do que um corpo gordo. Seja de homem ou de mulher, um corpo magro é mais feminino no geral, de mulher, do que um corpo gordo. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, uma mulher magra, isso está em consonância com essas três causas, tanto a biológica quanto social, quanto também a metafísica, ou transcendental, por assim dizer. Então, quando a gente vê uma mulher, por exemplo, magra, e a gente acha ela atraente, existe sim um fator biológico, existe sim um fator social, mas eu também creio que existe sim um fator inato e ou transcendental, ou sei lá como você quiser chamar. E eu não acho que você seguir esse instinto de você, por exemplo, você achar uma mulher magra, bonita, e você querer seguir o seu instinto de, sei lá, puxar assunto com essa mulher ou tentar alguma coisa com a mulher, eu não acho que isso é algo necessariamente ruim, até porque eu não sou MGTOW. Então, agora respondendo a tua última pergunta, será que se seguíssemos o padrão de beleza que nos atrai, nossos filhos seriam uma versão melhor de ser humano? Sim. Então, aí é que tá também outro problema. O padrão social de beleza, do estético, como eu já disse, eu não acho que explica tudo, porém tem uma certa influência. E infelizmente ou não, muitos de nós não sabem qual é o modelo ideal de mulher, sabe? Muitos de nós, quando você pergunta para alguém, ah, qual que é o teu modelo ideal de mulher, a pessoa vai dar um modelo que na verdade é algo herdado, não é algo que ela acredita de fato, mas sim é algo herdado. Um exemplo bem simples para vocês entenderem, para melhor entendimento do que eu estou falando. Um otaku, por exemplo, uma pessoa que assiste muito anime, lê muito mangá, otaku padrão, enfim. Esse otaku padrão, com 90% de chance, 90, 95% de chance, o ideal de beleza dele vai ser japonesinha, vai ser oriental, vai ser mina magrinha, bonitinha, mina branca, enfim, mina, sabe, japonesinha ou chinesa, aquelas minas de 1,60 m, que tipo é um palito, que quase não tem peito, branquinha, fofinha. Esse vai ser, com 95% de chance, o ideal de beleza desse cara, do cara otaku. E esse ideal de beleza não foi algo que ele construiu, que ele naturalmente acha tal garota bonita. Porque o cara nasceu no Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, terra de macaco. Então, assim, esse cara, o otaku, por exemplo, quando ele tem esse ideal de beleza, que é a japonesinha, é a orientalzinha, bonitinha, fofinha, rosinha, seja lá como vocês quiserem chamar, isso é algo herdado dele. Isso é algo que, por ele assistir muito anime, por ele assistir muito mangá, ele criou essa idealização sobre a mulher, que ele vê nesses animes, mangás, vê aí nas live action do Netflix ou sei lá o quê, e aí ele automaticamente passa a achar a japonesinha bonitinha e esse passa a ser o ideal de beleza dele. Só que esse ideal de beleza dele é o que eu tô falando, não é dele, é herdado dele, é herdado através de uma influência social, uma influência de gostos, de grupos, etc. Então, assim, infelizmente, a maioria de nós não tem um padrão de beleza próprio. A gente segue aquilo que faz parte da nossa realidade ou que faz parte do nosso grupo. Exemplo, otaku, que acha a japonesinha bonita. Então, assim, eu mesmo, até um certo tempo atrás, até uns 5 anos atrás, por eu fazer parte da bolha edgy, da bolha, tipo, necrofilia, não bolha necrofilia, mas da bolha, tipo, grupos de gore e BDSM, violência, blá, blá, blá, por eu fazer parte desse grupo, eu achava bonito um estereótipo de mulher aidética, sabe? Mulher, tipo, muito magra, que aparentasse ter algum problema mental, que tivesse cabelo curto, aquela porra de franja curta, e algumas tatuagens, e vagabunda, uma verdadeira, tipo, onça na cama, por assim dizer. Enfim, por eu fazer parte dessa bolha, por eu fazer parte desse grupo, o meu padrão de beleza era aquilo. Só que aquilo ali não era meu padrão de beleza. Aquilo ali era meu padrão de beleza enquanto eu estava naquele grupo, mas a partir do momento que eu saí daquele grupo, que aconteceu alguns anos atrás, meu padrão de beleza já passou a não ser mais aquilo. E agora, hoje em dia, que eu não faço parte de mais nada, de mais nenhum grupo em específico, nem grupo de otaku, nem grupo de ed, nem grupo de skatista, maconheiro, nem de sei lá o quê, o meu padrão de beleza simplesmente, se você me perguntar, ah, Thiago, qual que é o teu modelo de mulher, o teu modelo ideal de mulher? Cara, eu não tenho, sabe? Tipo, pra mim, basta que a mulher seja bonitinha, fofinha, que ela não seja maior do que eu, e que ela não tenha um passado sujo, sabe? Pra mim é isso, cara. Se ela é branca, tudo bem, aí eu admito, eu tenho mais tendência, sinto mais atração natural por brancas. Agora, se ela, sei lá, se ela é mais ou menos branca, ou se ela é asiática, ou se ela é brasileira, ou se ela é espanhola, ou se ela tem peito grande, ou se ela tem peito pequeno, ou se ela tem bunda grande ou bunda pequena, isso daí já são mais detalhes que eu, sinceramente, não sei, cara. Sabe, eu deixo muito aberto pra qualquer mulher, tudo bem. Quer dizer, não aberto, porque eu namoro, mas enfim. Eu diria que, tipo, a minha namorada, eu tô feliz com ela, sabe? Então eu não tenho padrão de beleza, porque simplesmente eu, entre aspas, eu odeio essa expressão, odeio esse verbo. Mas vou utilizá-lo aqui, porque não tem outro melhor. Eu desconstruí, entre aspas, o meu padrão de beleza. Odeio esse verbo, mas, enfim, eu destruí, eu submeti ao niilismo meus antigos padrões de beleza e aí percebi que, na real, eu não tenho um padrão de beleza e que, na real, qualquer mina que seja bonitinha e fofinha, pronto, já tô feliz com ela, sabe? Se ela tem peito pequeno ou bunda grande, esse é só detalhe, sabe? É óbvio que também não quero uma mina porta que não tenha nada, que não tenha nem peito, nem bunda, que pareça uma criança de 5 anos, sabe? Óbvio que aí também não é legal, mas, assim, tendo um pouquinho de tudo, tá ótimo, sabe? Enfim, então se nós seguíssemos o nosso padrão de beleza que nos atrai naturalmente, eu acho que sim, que as pessoas seriam, que encontrariam pessoas que têm mais a ver consigo mesmas e, por consequência, seriam mais felizes. Eu acho que sim, se a gente seguisse os nossos padrões inatos de beleza e não os padrões adquiridos de beleza, nós seríamos, sim, uma versão melhor de seres humanos e nós, eu acredito até que nós geraríamos proles melhores. Mas isso aí já é outra conversa que eu teria que entrar em outro âmbito e seria mais complexo de explicar. Mas assim, eu acredito que sim, que se nós seguíssemos o nosso padrão de beleza inato, nosso padrão de beleza individual e puramente subjetivo, que não é herdado de lugar nenhum, exceto de nós mesmos, das nossas tendências inatas mesmo, eu acredito que sim, nossos filhos seriam sim uma versão melhor de seres humanos, no geral, por assim dizer. E é isso. Caralho, eu falei. É isso. Espero ter respondido sua pergunta. Caso tenha sobrado alguma dúvida, ou sei lá, qualquer merda, assiste lá ou escuta lá meu podcast sobre estética, que lá talvez te esclareça mais dúvidas com relação a isso. Mas enfim. Obrigado pelo e-mail e vamos pro próximo. Devo contar à família que sou ateu? Vamos lá. Minha mãe é muito religiosa. Acho que ela iria ficar muito magoada se descobrisse, mas duvido que ela reaja de forma muito agressiva. Já meu pai é mais tranquilo. Ele é desses canalhas que bebe, trai a mulher, não vai à igreja, mas se considera cristão e tem seu próprio relacionamento com Deus. Faz algum tempo que eu tentei até acreditar, mas eu não consigo, não consigo me enganar e escolher acreditar em algo só porque é mais conveniente. Ai, o ateu clássico, né? O ateu que acha que todo mundo. Ai, que acha que só existe argumento, que não existe nenhum. Que não existe lógica. Cara, enfim, mas vamos terminar. Que não existe lógica em acreditar em Deus. Mas continuando. Eu sinto que estou preso fingindo ser o que não sou, mas acho que contar só iria criar novos problemas. Cara, duas coisas. Primeira coisa, qual é a utilidade de você contar pra tua família que tu és ateu? Tipo, pra quê? Pra quê? Sabe? Pra quê? Qual seria o fim de contar pra tua família que tu és ateu? Por quê? Seria só pra, tipo, pra rebeldia? Porque se for algo do tipo, ah, porque eu quero mostrar pros meus familiares que eu sou ateu, porque os meus familiares são todos religiosos e eu não, eu sou uma pessoa crítica, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Cara, se for por esse motivo genuíno que você quer contar pra tua família que tu és ateu, cara, desculpa o que eu vou falar, mas cresce. Desculpa o que eu vou falar, mas cresce. Porque, tipo, desculpa o que eu vou falar, mas essa é a visão de adolescente, cara. Essa é a visão de. Cara, é o. Cara. É o que eu falei no meu podcast anterior sobre a verdade da religião. Cara, existem muitos argumentos e muitos motivos para você, não exatamente para você acreditar em Deus e para você seguir uma religião, mas para você ver que, tipo, que, cara, as pessoas têm motivo para acreditar em religião. A religião tem sim o seu lado positivo, a religião tem sim a sua utilidade para todo mundo, sabe? Para todo mundo. Se não fosse pela religião, talvez, muito, talvez até não, provavelmente, eu digo, provavelmente o mundo seria um lugar ainda pior do que já é, sabe? Então, assim, cara, se o teu motivo para querer contar para tua família que tu és ateu é puramente tipo, ah, porque eu quero mostrar que eu sou ateu, porque eu quero mostrar que eu tenho pensamento crítico, que eu não me engano, né? Essas coisas aí, essas ilusões que as pessoas criam para se confortar, porque depois da vida não existe nada e as pessoas criam Deus para fingir que tem alguma coisa e se fingir que sentir que são importantes. Cara, se o teu motivo for esse, cara, desculpa mais uma vez, mas cresce. Cresce, só isso que eu tenho para te falar. Ou pelo menos assim, não faz nada, sabe? Não faz nada, deixa quieto, porque, cara, é o que eu tô falando. Qual é a utilidade de contar para tua família? Porque você mesmo já tá falando que isso talvez só iria trazer problema. Ou seja, para que você quer mais problema para tua vida? Sabe? Então, primeiro ponto é esse. Primeiro ponto é esse. Avalie a utilidade disso. Se isso tiver zero utilidade, se isso não for te trazer nenhum bem, se isso não for tanto trazer para você nenhum bem, quanto para tua família também trazer nenhum bem, ao invés disso trazer até discórdia, cara, foda-se, sabe? Foda-se. Por que que é tão importante para ti falar para tua família que tu és ateu? Isso parece muito coisa de adolescente, como eu tava falando. Mas enfim, e o segundo ponto é, cara, pela tua descrição, tu pareces um típico neo-ateu que acha que todo religioso ou todo mundo que acredita em Deus tá acreditando porque, ah, porque as pessoas buscam se iludir e achar que a própria vida tem importância e por isso elas criam Deus, que é o amiguinho imaginário dela, porque essas pessoas não têm coragem de encarar a vida. Sabe? Parece o típico neo-ateu adolescente, sabe? Que tipo, cara, só uma coisa que eu te falo. Baixe o PDF. Suma Teológica de Tomás de Aquino para amanhã. Baixe e leia 100 páginas desse livro. Leia as 100 primeiras páginas da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Só isso. Não te falo mais nada. Procura aí na internet. PDF, Suma Teológica, Tomás de Aquino. Leia 100 páginas. Que aí eu quero ver você continuar com essa visão de que, tipo, de que, ai, as pessoas. Essa visão senso comum de neo-ateu, de, ai, as pessoas acreditam em Deus porque é conveniente acreditar em Deus, porque elas têm medo da morte. Cara, lê um Tomás de Aquino da vida. Ou então baixa um PDF, A Cidade de Deus do Santo Agostinho. Ou então lê qualquer coisa do Santo Anselmo. Ou então lê Guilherme de Ockham. Baixa qualquer coisa desses caras. Qualquer coisa desses caras e lê 100 páginas. Que eu quero ver se você ainda vai achar que religião ainda. Quer dizer, eu não sei, você não falou isso descaradamente, mas é o que me passou. É o que me passou, que você tem essa visão que ai, as pessoas escolhem acreditar em Deus porque é conveniente, e acreditar em Deus não tem lógica nenhuma. Lê 100 páginas da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Só isso que eu te falo, lê 100 páginas. Mas enfim. Respondendo objetivamente ao teu e-mail, Cara, se não existe nenhum fim em si, se não existe uma utilidade para isso, se isso não vai trazer nenhum bem, nem para você e nem para ninguém, eu não vejo o porquê de falar para tua família que tu és ateu, sabe? Não vejo nenhum porquê, para ser bem sincero. E mesmo que você, vamos supor, você baixa a sua matemática e aí você continue sendo ateu e você continua achando as coisas que você acha. Tá, mas, cara, para quê, sabe? Para que falar, deixar claro para todo mundo que tu és ateu? Sabe, se você, qualquer pessoa que é qualquer coisa e simplesmente está consolidado que é qualquer coisa e ponto, acabou, ele não sai por aí falando. Eu não saio por aí falando exemplos. Eu não saio por aí falando que eu sou ateu porque eu sou ateu. Eu fico postando post no Facebook de ateísmo porque eu sou ateu e eu sou ateu e eu acredito e eu não acredito em nada e aqui tá os meus argumentos, porque eu sou ateu, e ou então, porque eu sou cristão, e eu tenho que postar no Facebook que eu sou cristão, e página aí, vou compartilhar post de encontros acadêmicos, porque quem não acredita em Deus é burro. E cara, isso é coisa, pra ser bem sincero, isso é coisa pra mim que é de gente insegura, sabe? De gente que tá procurando um argumento pra si mesmo pra acreditar naquilo que não está intimamente convencido da veracidade daquilo. E aí ele precisa buscar esse auxílio externo dos outros, precisa que as pessoas, o resto do mundo, compactue com a própria crença pra suprir uma carência, uma insegurança interna sobre aquela própria crença, sabe? Enfim, o que eu tô querendo falar é, se você realmente, plenamente é ateu, você não precisa. Simplesmente você não precisa ficar contar para ninguém isso. Só é ateu e ponto, acabou. E é o que eu tô falando. Sabe, foda-se se você é ateu, tipo, cara, é o que eu tô falando. Lê 100 páginas da sua matemática, cara. Não tem nada a ver você achar, sei lá. Você achar que Deus, a existência de Deus não é lógica, ou que acreditar em Deus é ilógico, é irracional. Cara, para. Mas enfim, e olha que eu nem sou religioso, nem sou adepto de nenhuma religião específica, mas eu, com o conhecimento que eu tenho, eu já sei disso, que religião não é um negócio tipo que tiraram do cu, sabe? Que simplesmente não tem lógica nenhuma. Cara, a Igreja Católica tá aí há 2.000 anos. Lutando contra herege, lutando contra pagão, lutando contra tudo e contra todos. E você acha o quê? Que uma instituição que tem 2.000 anos, ela não tem lógica nenhuma, que ela simplesmente tá aí porque, sei lá, porque as pessoas são extremamente crentes e burras e estão há 2.000 anos sem questionar nada? Você realmente acha que há 2.000 anos ninguém questiona nada dentro da Igreja Católica? Pelo contrário. Pelo contrário, inclusive te recomendo você também buscar um pouco, pesquisar um pouco sobre a história da Igreja Católica. Ou não, pesquisa se você quiser, mas enfim, só sugestão. Enfim, é isso. É o que eu tô falando, veja a utilidade. Se não tiver utilidade, não conta e segue a vida e foda-se. Mas enfim, continuando pro próximo e-mail. Sua opinião sobre mecânica quântica. Esse é um e-mail que só do título eu já tô tipo. Hã? Tá. Qual a sua opinião sobre mecânica quântica e o Hélio Couto e o canal da She Osdana? Abraço. Cara, vou dividir sua pergunta em três partes. Mecânica quântica, não manjo nada. Hélio Couto, nem sei quem é. Canal da She Osdana, nem sei que canal é. Pronto, próximo. Mas enfim, cara, não sei. Não sei. Mecânica quântica é um bagulho que. Não sei, não tenho conhecimento sobre. Não sei, cara. Não sei. Não tenho conhecimento nenhum sobre. Não sei. Nem sei quem é Hélio Couto. Não sei qual canal é esse. Não sei o que é Shedana. Então, sei lá. Não tenho como opinar. Mas, assim, eu posso dizer para você claramente que essa não é minha área. Com toda certeza, minha área de filosofia e não de mecânica quântica. Não faço a mínima ideia nem do que isso é. E eu não busco muito, não opino muito sobre as coisas que não são do meu mais ou menos domínio ou alguma coisa assim. Mas enfim. Ou seja, não respondi porra nenhuma porque eu não sei de fato porra nenhuma desses assuntos. Mas continuando, próximo e-mail, mas antes eu vou dar uma mijada que tá foda. Bem, vamos para o próximo. Puta fase merda. Boa tarde, Brunão. Meu nome não é Brunão. Boa tarde, Brunão. Meu nome não é. Enfim, continuando. Meu nome não é Bruno. Estou em uma situação foda no momento. Estou no terceiro ano do ensino médio e procrastino os estudos desde o segundo. Vou fazer quatro provas em janeiro: Enem, FUVEST, UEM e UNESP. Por que que não vai fazer USP também, porra? Sei lá, mas enfim, continuando. Faço 17 anos dia 22 do 8. Hoje é dia, ou seja, você já fez 17 anos. Preciso começar a estudar o mais rápido possível, irmão. Como você fez para lidar com isso? Alço, pare de frequentar fóruns de travestis, amigo. E aí acabou. Cara, eu não sei da onde você tirou que eu frequento fórum de travesti, cara, porque, sei lá, no máximo na minha fase edgy, gore e essas porra aí, há 5 anos atrás talvez eu vi esse tipo de coisa, mas, sei lá, pra mim você me confundiu com outro cara, até porque, tipo, meu nome pra começar não é Bruno e eu não sou muito fã de travesti, não sou muito chegado da travesti, não sou muito fã de Rika Games. Inclusive, eu acho Rika Games um belo de um macaco. E quem o segue também fica, oh, Rika Games, cheiro de churrasco, domingo com cheiro de churrasco, sei lá, também acho macaco. Mas enfim, tentando responder a tua pergunta, como você fez para lidar com isso? Cara, quando eu tava no ensino médio e saí do ensino médio e fui pra faculdade, eu simplesmente, porque não tinha o curso na época que eu queria, não tinha em nenhuma faculdade pública, porque era um curso de TI, que era meio novo, então só tinha mais em faculdade particular, eu simplesmente prestei Enem, só prestei o Enem mesmo, tirei até que uma nota mediana no Enem, só que não entrei em nenhuma faculdade e entrei numa faculdade particular, que era uma das únicas faculdades que tinha esse curso. E aí foi isso, basicamente. Mas assim, com relação tanto à tua idade quanto também, eu não sei, você não falou que curso você quer fazer, você só falou que você está procrastinando, que você tem que começar a estudar e que você vai fazer provas, mas você não falou qual curso, ou pelo menos qual seria a área que você pretende seguir, sei lá. Cara, se existem duas possibilidades. Se o motivo da tua procrastinação for que você não está seguro sobre o próprio curso, ou você não sabe direito o que você quer da tua própria vida, porque você ainda é novo e não sabe direito, enfim. Se o teu motivo para procrastinação for insegurança sobre o próprio curso, cara, para ser bem sincero, não estuda, faz todos esses vestibulares nas coxas. Já prepara os pais psicologicamente falando, ó, pai, eu não sei se eu vou passar, já vai jogando uns papas assim e tira zero mesmo e foda-se, sabe? Por quê? Porque você entrar numa faculdade agora, com você, mesmo que você, vamos supor, você estude e você, por algum milagre, você consiga passar. Cara, sendo que você não sabe direito se você quer isso mesmo ou não. Cara, a chance de você desistir do teu curso no meio, ou de você, sei lá, de você até se formar, mas depois não utilizar o curso para nada, que nem foi o meu caso, cara, de pelo menos uns 80% de chance de você chegar no meio do curso, ou no primeiro semestre mesmo você ver que não quer essa merda e querer sair, que o curso, sabe, que você não tá sentindo identificação com o curso, você não tá gostando de nada do curso. Você não gosta de porra nenhuma, não, você não sabe se é aquilo que você quer mesmo, ou então você chega no final do curso e já tá de saco cheio, você sabe que você não quer trabalhar nem fodendo com aquilo. A chance disso acontecer é muito alta. Então, se esse for o caso de você, tipo, não sabe o que tu queres da vida direito e por isso você está procrastinando, cara, tira zero, não estuda pra nada, só passa de ano e ponto, foda-se, e prepara teus pais. Agora, se o motivo for para essa procrastinação for pressão familiar, ou então pressão sobre você mesmo, de si mesmo para si mesmo, do tipo, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que passar no vestibular. Ou então coisa do tipo, ah, você acha muito chato estudar? Aí, cara, aí, não, cara, em primeiro lugar, trate a sua ansiedade. Como tratar a sua ansiedade? Aí é coisa pessoal tua, aí é você com você que você vai ter que ver isso, mas assim, trata a tua ansiedade. E começa a estudar de fato o mais cedo possível. Ou seja, se for o caso de você até quer o curso, mas você tem medo de não passar no curso, ou você simplesmente está com medo de decepcionar seus pais, enfim, a segundo motivo da procrastinação é você quer, mas você tem medo de não conseguir. Se esse for o motivo, cara, trata isso de alguma forma, nem que seja como psicólogo. Por quê? Porque isso é ansiedade e ansiedade atrapalha pra caralho. É óbvio que no dia da prova você vai se sentir ansioso, você vai ficar nervoso, você vai quase cagar na calça. É óbvio, isso é normal, isso é esperado, sabe? Mas assim, se for um negócio muito grande que, tipo, até hoje, até a data aqui que eu tô gravando isso, você não conseguir estudar porque você tá muito ansioso, porque você tá com medo de decepcionar teus pais, ou de decepcionar você mesmo, ou de simplesmente. Não sei, não conseguir provar algo para alguém, cara, trata isso e esquece, cara, esquece resultados, não seja orientado nesse caso por resultados. Por quê? Porque dependendo do curso que você for fazer, vamos supor, vamos chutar aí alto, medicina. Cara, é muito difícil e muito raro alguém passar em medicina na primeira tentativa, sabe? Dependendo do teu curso e de quanto for a disputa para entrar no teu curso, quantas pessoas por vaga no teu curso, cara, se você não passar também, tipo, é normal dependendo do curso. Se você não passa numa arquitetura da vida, também normal pra caralho, tem gente pra caralho, medicina, engenharia também, normal pra caralho, muita gente. Uma psicologia também que deve ter gente pra caralho, também normal pra caralho. Enfim, a maioria dos cursos, se você não passar, é extremamente normal, é extremamente esperado, sabe? Então não tem por que você se sentir nervoso, porque provavelmente você não vai passar mesmo. Então pra que se sentir nervoso, sabe? Foda-se. Enfim, essas duas distinções que eu dou. Se você não tá certo que você quer isso, só vai fazer por causa dos seus pais, cara, faz nas coxas mesmo e foda-se. Agora, se você quer, mas você tem medo de alguma coisa, você tem medo de não passar, etc. Fica tranquilo, você não vai passar provavelmente. Isso não é desculpa para você não estudar. Eu só tô falando que se você não passar, esteja preparado, sabe? Esteja preparado, porque a probabilidade maior é de que você não passe mesmo. Porém, se você passar, ótimo, ótimo, vai lá, começa a tua faculdade, foda-se. Enfim, e como eu fiz para lidar com isso, eu não lidei com isso porque eu fui já direto para escola particular. Escola não, faculdade particular. Então eu não tive que lidar com esse negócio de, ai, passei, não passei, pressão familiar. Os meus pais já sabiam que o curso que eu queria não tinha faculdade pública. É óbvio que eles queriam que eu fizesse faculdade pública. Mas como não tinha e era coisa de TI, nossa, TI, ó, a área do futuro, etc., eles aceitaram, sabe? Então eu não lidei com isso, mas você, no seu caso, ou faça nas coxas, ou pensa, eu não vou passar mesmo, então eu vou me estudar aqui, vou me dedicar um pouco, mas se eu não passar, tudo bem. E foda-se, sabe? E se for uma ansiedade muito grande, algo fora do comum que você não consegue fazer nada, aí quem sabe até um psicólogo ou algum tipo de conteúdo mais específico. Enfim, e é isso. E o próximo e-mail, inclusive, é do mesmo cara. Ele me mandou um e-mail perguntando sobre vestibular e essas porra aí, e ele me mandou um outro e-mail aparentemente sobre outro assunto, é o mesmo cara, mas enfim, e também não vou falar o nome do cara. Porra, Brunão. Cara, meu nome não é Bruno. Salve, irmão. Ando acompanhando seu podcast desde que fez um vídeo com o Astro Omni. Desde aquela época, cara, eu tinha quase certeza que você veio dali. Só pelo tipo assim de coisa que você tá narrando e blá blá blá, eu tenho quase certeza que você veio de algum lugar tipo um Astro Omni e é parte integrante dos meus novos acompanhantes aí do canal. Que não é o público da esgotosfera, é um público fora disso. Não entro também na esgotosfera. A esgotosfera nem existe mais, na verdade. Mas enfim. Ando acompanhando seu podcast desde que fez um vídeo com Astronomy, Omni. Desde aquela época, cada dia você começa um bagulho novo, uma hora vai fazer filosofia em uma esquina, outra hora vira jogador de pôquer, do nada vira concurseiro. Por que você não foca em um bagulho só? Cara, você deve ter acompanhado meus podcasts assim. Você ouviu o podcast meu provavelmente de um mês atrás e podcast de 2 anos atrás, porque o lance de ser concurseiro, cara, já faz muito tempo isso daí. E assim, meu foco no momento e o que eu tô fazendo de fato no momento é duas coisas. Filosofia, tô fazendo faculdade de filosofia e estou sendo jogador de pôquer, estou jogando pôquer. E também tem um outro negócio que eu não vou falar agora, mas que já tá me dando um dinheiro que é muito bom, que seria uma loja. Mas enfim, não vou dar muitos detalhes aqui. Mas cara, meu foco hoje em dia é só umas coisas e eu tô focando só nelas. Esse lance de concurseiro, de tentar um monte de coisa ao mesmo tempo, isso daí já morreu há pelo menos um ano. Mas enfim. Contudo, você parou com os pornôs de BDSM e cornoárias? Esse bagulho faz mal. Tenta assistir pornozinho gourmet, é mais light. Aproveitando essa pauta, você já comeu uma gorda? É a segunda vez que deixo de comer uma jubarte por medo de não conseguir executar bem a ação. Tenho 17 centímetros. Cara, você tá sendo muito específico nesse e-mail, cara. Você tá sendo muito, muito íntimo, mas ok. E uma libido na casa do caralho. Até tenho um tesão em certas baleias terrestres. Porém, já ouvi relatos de que não é nada fácil executar o alto. Devo levar um arpão? Dicas para melhorar o podcast. Volta a falar de filosofia nos vídeos. Preciso citar essas merdas na redação do Enem. Aproveita e manda esses malucos dos e-mails e tomar no cu, puta rapaziada merda. Quando puder, apresenta sua namorada pra gente. É pra puta que pariu, rapaz. E coloca ela para ler os e-mails. Deve ser uma fofa. Cara, pior que eu já tive essa ideia aí de colocar ela para ler algum e-mail. Mas apresentar a namorada de cu é rola. Você acha que eu não sei o público, que eu tenho um público doente? Você acha que eu vou, sei lá, postar vídeo mostrando ela? Foda-se. Mas enfim, continuando. Quando eu for lembrado do que tenho para te falar, vou escrevendo. Quando eu for lembrando do que tenho para te falar, vou escrevendo mais. Tenho uma puta preguiça de mandar e-mail. Tentei te dar um salve no Instagram, porém não te achei lá. Qual o seu username? Sozinho no quarto. Para quem quiser me seguir no Instagram, só para pesquisar. Sozinho no quarto, tudo junto, igual o nome do canal. Mas enfim, respondendo agora teu e-mail. Você parou com os pornô de BDSM, cornoária e blá blá. Cara, hoje em dia é muito difícil de eu ver pornô. Assumo que ainda vejo de vez em quando eu tô em momentos assim de estresse muito alto, de ansiedade muito alta, seja por qual for o motivo, eu ainda vejo, mas assim, cara, numa frequência de menos de uma vez por semana, sabe? E aí quando eu vejo, geralmente é um bagulho que, sei lá, eu só bato uma e acabou. Não bato, sei lá, várias e também não assisto várias vezes ao mesmo tempo. É tipo, coloco lá um vídeo que, sei lá, me deu vontade no momento e vou, sabe? Sobre o pornô, a temática específica do pornô, cara, cada vez eu vejo de uma coisa diferente, sabe? As últimas punhetas que eu bati foram desde Eva Elf até Mia Khalifa e Gangbang. Ou seja, não tem uma temática muito específica, é só tipo, ah, me deu vontade, ou eu quero ver essa tiazona, essa MILF aí, Brand Love, seja lá quem for, e vai, sabe? Mas assim, eu evito no geral, e com relação a, comparando assim com o passado, eu hoje em dia assisto muito menos frequentemente, até porque, primeiro que hoje em dia, cara, outra coisa também que eu acho que eu já falei em outro podcast. Hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais ocupada, no geral, do que há, sei lá, um ano, 2 anos atrás. Aliás, esse é um dos segredos para você conseguir manter o NoFap. Se ocupe. Ocupe seu tempo com alguma coisa. Faça várias coisas, tipo, sei lá, trabalhe, estude, faça algum curso, tenha algum jogo que você gosta de jogar, às noites, pelo menos. Tenha algum amigo para jogar de vez em quando para conversar. Enfim, tenha vários hobbies, desenhe, escreva, tire fotos, ande por aí pela cidade sem destino, observando as pessoas, faça artesanato, faça escultura, sei lá, cara, tenha hobbies, mas assim, quando você tem hobbies, ou quando você tem pelo menos alguma coisa para ocupar teu tempo, é muito mais difícil você cair do NoFap pelo simples fato de que você não tem tempo livre para cair do NoFap. Então, hoje em dia, como eu sou uma pessoa bem mais ocupada no geral, eu simplesmente caio com muito menor frequência do NoFap do que, sei lá, há 2 anos atrás, comparação, por exemplo, pelo simples fato de que eu não tenho mais tempo para isso. E aí, quando eu tenho tempo para isso, geralmente eu já automaticamente coloco em outra coisa, sabe? Coloco em algum jogo, ou eu vou escutar música. É óbvio que de vez em quando, por pressão, ansiedade, medo, etc., sei lá, por algum problema em relacionamento, qualquer merda do tipo, às vezes eu caio, obviamente. Mas assim, a frequência já é muito menor do que o passado. Então, enfim. Nanã, pornozinho gourmet é mais light. Cara, eu não acredito nesse lance de que tem pornô que é mais light, pornô que é. Cara, eu acho que todo pornô ele danifica teu cérebro de alguma forma. Mesmo, tudo bem, ah, mas você assistir diariamente um pornô, por exemplo, de gangbang com cuckold, travesti, sei lá o que, é coisa de geralmente gente já, que já tá mais mais para baixo, mais profundo no vício do que gente que tá começando. Concordo, concordo. Quem assiste esse tipo de pornô, mas tipo, que mistura um monte de coisa, mistura BDSM com gangbang, com bissexual, com travesti, com cuckold, com... Sabe? Quem... Geralmente são pessoas que estão mais fundo no vício e pessoas em tese em estado mais grave. Mas assim, você achar que você assistir, por exemplo, um pornô que é só um cara transando com uma mulher, só isso, sabe? Um sexo normal e sexo, por exemplo, de namorados ou supostos namorados. Que você achar que isso também, que isso daí é mais light, isso daí não tá danificando o teu cérebro também, cara... Pra mim isso não existe, pra ser bem sincero. Então, cara, se você assiste isso daí de pornozinho gourmet e acha que é mais light, cara, na minha concepção não é mais light porra nenhuma e danifica teu cérebro, talvez não da mesma maneira, mas igualmente danifica teu cérebro de alguma forma. Faz você ter ejaculação precoce, faz você literalmente se masturbar pra outra pessoa comendo uma pessoa que você queria comer, ou seja, você é meio que um protótipo de cuckold. Já pensou nisso? Quando você bate punheta vendo um cara comendo uma mulher que você queria comer essa mulher, você tá sendo, entre aspas, um aprendiz de cuckold. Porque o cuckold, ele bate punheta vendo um cara comendo a mina dele. Aí você vai me falar, ah, mas ela não é minha mina. Tá, não é tua mina, mas você queria comer aquela mina. É, você tá batendo punheta vendo um outro cara comer aquela mina. Logo, você é um protótipozinho de cuckold. Enfim, então assim, cara, é por uma questão tanto neurológica quanto também psicológica, mas em si, pornô de qualquer forma, de qualquer jeito, é uma merda. Então, não, nem existe essa de mais light. Tudo é uma bosta nesse campo. Você já comeu uma gorda? Sim, já comi. Já ouvi relatos que não é fácil executar o ato. Devo levar um arpão? Cara, posição. Com posição certa, tudo se resolve, sabe? Tem certas posições que, mesmo se a mina for gorda, você vai conseguir meter, você vai conseguir, sabe, cutucar um pouco. Mesmo que, sei lá, seu pau, você falou já o tamanho específico, 17 centímetros. Cara, eu acho que dá. Tudo bem que existe gordas e gordas, tem desde a gordinha até a jubarte. Mas assim, eu não sei de qual gorda você tá falando. A minha, pelo menos a mina que eu comi, que era, ela era gordinha, ela não era tipo gorda, gorda, mas ela tinha umas gordurinhas a mais, então era gordinha. Então o que eu fiz certas posições em específico, por exemplo, posições que eu sei que funciona com gorda. De quatro, funciona. Cara, até papai e mamãe também funciona, papai e mamãe normal. Tudo bem que vai ser meio ruim papai e mamãe, porque aí você vai ficar vendo a barriga dela e aquela gordura, e isso não dá muito tesão, mas... Enfim, também pode funcionar. De lado, acho que não funciona. Cara, a maioria... Pra ser bem sincero, a maioria das posições normais funcionam, sabe? E chega lá no ato, se é que você já não fez o ato, porque você me mandou esse e-mail faz tempo, chega lá no ato, testa, sabe? Se um bagulho não tá entrando direito, não tá funcionando, muda. Fala, ah, vamos mudar aqui de posição. Ah, não deu certo, vamos mudar de posição. Qualquer coisa, cara, lambe ela, enfia o dedo nela, não é necessariamente o pinto, agrada ela, porque não tem só o pinto pra você agradar uma mulher. Existe também o teu dedo, existe também tua língua, tua boca, existem várias formas de agradar uma mulher. Então qualquer coisa, se não tiver gostoso, vai pra outra forma e depois fala, ah, agora me faz um boquete até o gozar na tua boca, e é isso, sabe? E no fim das contas você vai provavelmente gostar do mesmo jeito. Então, mas assim, cara, é só você não ter um pinto minúsculo que você consegue, sabe? Enfim, quando puser... Enfim, acho que eu já respondi tudo desse e-mail, você falou do Enem, e sim, eu estou voltando com filosofia. Sim, pense em algum dia trazer minha namorada aqui, não pra mostrar minha namorada pra vocês, bando de filha da puta degenerado, mas só pra ela, sei lá, de repente ler um e-mail, ler e comentar um e-mail, seria legal. Um dia, quem sabe. E como eu disse, meu username no Instagram é sozinho no quarto. E é isso, cara. Espero ter respondido tuas dúvidas. E não precisa se preocupar não, cara, com relação à gorda, só pede pra mudar de posição, qualquer coisa, sei lá, dá umas dedadas nela. Cara, se você... Cara, tem vários... É o que eu falei, tem vários jeitos de agradar uma mulher. Se você só sabe agradar uma mulher com pinto, você tá muito preso ainda dentro do básico. Aí você vai me falar, ah, mas ela é uma foda casual, eu tô foda-se pra ela. Então, cara, é o que eu falei, cara, tem várias posições que dá pra você meter relativamente tranquilo. Eu acho que com gorda, a mais tranquila posição, se ela não for muito gorda, é de 4. Eu acho que é mais, assim, mais ok, sabe? Tanto pra você quanto pra ela. E também, sei lá, você citou o teu tamanho, 17 centímetros, então acho que dá, mas enfim, agora virei avaliador de pau alheio. Mas continuando, vamos lá, próximo e-mail, espero ter ajudado de alguma forma, próximo. Tô mal pra caralho e preciso falar com alguém, ou pelo menos colocar isso pra fora. E lá vem desabafo. Vamos lá. Oi, Thiago. Eu nem sei como falar sobre isso porque estou quebrado, mas vou soltando esse sentimento aos poucos com as palavras. Imagino que você tenha visto o caso da garota de 10 anos que foi estuprada pelo tio e ficou grávida. Sim, vi. Essa merda me deixou pasmo e sem esperança nas pessoas. Eu sou uma pessoa empática, gay. E pensar em como deve ter sido horrível passar por tudo isso durante 4 anos só me faz sentir pior ainda. Eu imaginei se fosse meu irmãozinho mais novo sendo estuprado por alguém, provavelmente sendo ameaçado de morte se dissesse algo. Mas essa falta de esperança só viria a piorar hoje no almoço com meus pais. A Lúcia, enquanto comia e fuçava no Facebook, vi um post sobre o estuprador ter sido preso hoje de madrugada. E eu comentei sobre as pessoas que estavam na frente do hospital xingando a criança e a acusando de ser uma assassina e essas merdas de crente fanático e cretino. Mas não deram a mínima pra ir achar o filho da puta que cometeu o crime. E a Lúcia disse que para ela engravidar precisaria ser moça, ter menstruado no caso, e que depois de um tempo deixou de ser estupro já que foram 4 anos. Fazendo isso por tanto tempo, ela já saberia o que estava acontecendo e estaria gostando, por isso não contou nada para os seus pais. E o Ramão, para completar, disse que com 10 anos ela já saberia o que é certo e errado, então teve consentimento depois de um tempo. Me chamou de idiota por pensar que ela seria inocente depois de 4 anos fazendo isso e afirmou que ela já deveria ter o corpo de mulher, por isso ficou grávida. Eu só queria chorar depois de ouvir aquelas palavras saindo da boca dos meus pais, que já tiveram 4 crianças e 2 delas eram meninas. E eu fico ainda mais puto quando penso que eles acusam a criança, mas não ligam pro desgraçado que fez isso. Não sentem ódio dele, nem desejo de justiça para que essa merda queime viva enquanto é estuprado na cadeia. E muito menos sentem empatia pela garotinha, mas a mera existência de um gay já é suficiente para que eles se encham de ódio, xingue e desejem a morte da pessoa. O amor entre dois seres humanos que não devem nada a eles é motivo de ódio e violência. Eu vi pessoas falando merdas parecidas na internet sobre esse caso, mas jamais imaginaria que meus pais pensariam assim. Eu tentei os convencer de quanto aquilo que estavam falando era absurdo, porém eles continuam a afirmar suas ideias. Não consigo nem olhar para a cara deles. Bem, eu só precisava falar essa merda com alguém, porém não queria que meus amigos soubessem desse lado podre dos dois. Então desabafar contigo foi a melhor opção. Obrigado pelo seu trabalho incrível, o conhecimento que você passa adiante é importante para caralho para mim. Uso seus podcasts de filosofia como forma de estudo e me divirto com as histórias. Manda um abraço pro pai de Cebolinha, inclusive. Valeu por tudo, tu é foda. Um abraço pro pai do Cebolinha, então. Que, inclusive, é meu amigo pessoal. Mas, enfim. Obrigado, cara, pelos elogios. E, bom, você não mandou nenhuma pergunta específica sobre o caso. Mas, assim, respondendo meio por cima. Porque, assim, eu fiquei sabendo desse caso, mas eu não fiquei sabendo, assim... Assim, eu não busquei saber muito desse caso. Na verdade, não por ser esse caso, mas, assim... Toda e qualquer notícia, eu não corro atrás. Geralmente, eu não ligo para o que está acontecendo no mundo. Eu não ligo se lá na Rússia foi encontrado morto 50 mil crianças num orfanato. Eu não ligo se na minha cidade uma garota foi estuprada, sei lá por quantos caras. Eu não ligo se lá na puta que pariu explodiu uma bomba que matou 50 bilhões de pessoas. Eu não ligo, cara. Eu não ligo, então, assim, não por ser esse caso, mas porque eu não ligo em geral pra notícia. Simplesmente é algo que eu fiquei sabendo, assim, por cima. Mas, assim, não sei, não quero saber e foda-se, sabe? Por quê? Porque, cara, geralmente notícia e coisa que cai no gosto do público, exapovão e etc, é só merda. Você pode reparar, as coisas que são mais comentadas e que as pessoas mais opinam e dão palpite e os caralho, é só esse tipo de merda. É só merda do tipo estupro, aborto, 50 pessoas foram mortas, sei lá onde, bomba que explodiu, ou seja, só desgraça. Então, para que que eu vou querer ficar sabendo da desgraça? Tipo, minha vida já é difícil. A minha vida sendo minha vida, ela já é suficientemente difícil para mim. Para que eu vou colocar as desgraças de outras pessoas na minha vida? Pessoas que não têm nada a ver comigo, pessoas que estão do outro lado do mundo, pessoas que eu nem sei quem são. Para que eu vou colocar isso na minha vida para me dificultar mais ainda, para eu ficar mais ainda perplexo frente a tudo, sabe? Enfim, mais em choque perante a tudo, mais em choque do que eu já sou e mais tipo, meu Deus do céu, que porra é essa? Que é isso que tá acontecendo? Tem um monte de coisa, inclusive no poker, que acontece diariamente. Eu não vou falar coisas específicas porque a maioria de vocês não deve manjar, mas assim, tem coisas que você vê no poker diariamente, como eu tô falando, que são coisas que você fica tipo, cara, que é isso, sabe? Tipo, você fica, meu Deus, que porra é essa? Que esse cara tá fazendo? Nossa, tem umas coisas horrendas que você vê todo dia no poker, principalmente no pessoal que joga mais barato, os limites mais baratos, o chamado micro limite. Tem umas coisas que você vê que você fica, cara, que é isso? Que é isso? Que negócio feio, horrível é esse, sabe? Então já basta as coisas horrendas que eu vejo no poker, as coisas que me deixam, sabe, com vontade de vomitar que eu vejo no poker. Eu não quero saber mais da pessoa que foi estuprada, sei lá onde, sei lá quem que foi, morreu e foi queimado vivo, sei lá o quê, e o cachorro comeu a pessoa. Não sei, cara, não sei, não quero saber. E sinceramente, aconselho você a fazer o mesmo. Você e qualquer pessoa, ainda mais você que você falou que é muito empático e não sei o quê. Cara, se você é uma pessoa que sofre pelos outros, não busque ficar sabendo de notícias, não busque ficar sabendo o que tá passando no jornal, não busque, cara. Por quê? Porque é só merda, é só desgraça, é só o que eu tô falando, é estupro, é bomba, é morte todo dia, cara. Então, não, se você é uma pessoa que, como você diz, é empática, se afaste de jornal, se afaste de notícias, se afaste do que caiu na boca do Zé Povão. Se afaste. Só isso. E com relação aos teus pais, dos seus pais acharem que ela estava compactuando e a opinião deles para você ser uma opinião absurda para você, cara, eu só posso te falar uma coisa, cara. Eu vou dar uma resposta excessivamente técnica para algo que não precisa ser tão técnico. Mas assim, cara, eu sei que também você não vai entender nada. Leia o livro Ética de Baruch de Spinoza. Ética, Baruch, Spinoza. Cara, o reino da opinião é o reino da frivolidade, é o reino da banalidade. Essas coisas que seus pais acreditam são opiniões. Eles são da opinião de que se ela estava há 4 anos fazendo isso, ela deu o consentimento para que isso acabasse acontecendo. E que ela, essa altura da campeonato, já deveria ter corpo de mulher, enfim. Cara, essa é a opinião deles. Só que assim, opiniões são baseadas em crenças. Opiniões, geralmente, elas são sim baseadas em crenças mais profundas, em valores, em éticas que dizem respeito ao sujeito individualizado. Mas assim, em casos específicos, em casos muito específicos, em situações muito específicas, aquilo que era antes uma ética deixa de ser ética e vira uma opinião. E a opinião está pautada no reino não somente da frivolidade, mas da ignorância. Por exemplo, pelos teus pais, um exemplo que vai de encontro ao que você está falando. Os teus pais estão falando que com 4 anos ela já tinha dado consentimento. Cara, eles estão afirmando isso na base da pura ignorância. Por quê? Porque não tem como eles saberem. Não tem como ninguém saber isso. Por quê? Porque só quem sabe isso, se ela estava de fato dando consentimento ou não, é a própria criança. Só a própria criança pode fazer a afirmação sobre os próprios sentimentos. A partir do momento que ela não deixou claro se ela realmente queria aquilo ou não, qualquer tipo de afirmação sobre o caráter do tipo consentimento ou não é pautada na ignorância. E isso por si só já entra no conceito do que é uma opinião. E repetindo, opinião é merda, opinião está no reino da banalidade, opinião está no reino da ignorância. Os próprios judeus, quando crucificaram Jesus, Eles fizeram aquilo não porque era uma crença interna deles de que Jesus, um sujeito como Jesus, deveria, sabe, acontecer aquilo que aconteceu. Mas sim, porque eles se deixaram levar pela opinião do momento de que Jesus era um herege, de que o outro bandido, Barrabás, ele valia mais do que Jesus, Barrabás valia mais do que Jesus, pela pressão do momento, eles se deixaram levar por algo que estava acontecendo naquele momento, mas não era uma crença interna de fato deles que Jesus deveria ser específica, Jesus deveria ser crucificado. Um sujeito como Jesus deve ser crucificado. Não era uma crença interna. Era só um estado de espírito ou uma inclinação que foi levada àquele momento. Isso, por si só, favoreceu Jesus. A própria afirmação de Jesus, no seu último momento de vida, confirma o que eu estou falando. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, eles estavam sendo levados pela opinião, eles estavam sendo levados pela ignorância. E qualquer coisa que. E leve isso para tua vida. Não somente você, mas qualquer pessoa que está me ouvindo. Leve isso para tua vida. Qualquer afirmação que qualquer pessoa faça baseada na ignorância, não leve a sério. Não leve a sério, não queira discutir, não sabe, ignore. Por quê? Porque, cara, qualquer afirmação que está baseada na ignorância encontra bilhões de argumentos para se manter, que também são baseados na ignorância, mas que para aquela pessoa faz muito sentido, porque, cara, imagina que eu acredito em um argumento X que não possui correlação com nenhum argumento, exceto uma correlação extremamente vaga com milhares de outros argumentos que, como eu disse, não tem nada a ver com o argumento X. Cara, mesmo que eu queira rebater o argumento X, existirão o argumento Y, o argumento 1, o argumento X, o argumento caralho, o argumento buceta, o argumento sei lá o quê, que apesar de eles não terem nenhuma ligação com o argumento X e não corroborar o argumento X, na cabeça daquela pessoa eles corroboram aquele argumento X. Ou seja, vai ter bilhões de, entre aspas, argumentos que a pessoa vai utilizar, mesmo que não sejam argumentos de fato, e mesmo que sejam extremamente ilógicos, extremamente burros e etc., ela vai acreditar naquilo. Por quê? Porque quem está no reino da ignorância tende a seguir no reino da ignorância ad eternum. Simples, pura e simplesmente. Todo mundo que argumenta com base na ignorância pode argumentar absolutamente qualquer coisa em favor da sua própria ignorância. A ignorância alimenta. A ignorância possui como argumento a ignorância. Enquanto que a lógica possui um método específico, a lógica possui um método específico, possui uma série de regras específicas, possui uma série de crenças muito específicas, crenças entre aspas, enquanto a lógica, por exemplo, a lógica formal, a lógica dedutiva, a lógica analítica da filosofia analítica, enfim, como vocês quiserem chamar, ela possui uma série de regras e padrões, a ignorância não possui nenhuma regra e nenhum padrão. Ou seja, baseado na ignorância, qualquer pessoa pode fazer qualquer afirmação sobre qualquer coisa e na cabeça daquela pessoa aquilo ali vai fazer muito sentido. Por quê? Porque ela simplesmente não se preocupa com os laços de causalidade de que X tem para com Y. Logo, se X não tem que ser causa de Y, qualquer coisa pode ser causa de qualquer coisa, que pode ser causa de qualquer coisa, e aí monta-se um emaranhado de argumentos que são, cujo único argumento, cuja única defesa é a própria ignorância em si. Voltando para a fase de Jesus Cristo, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, com relação aos teus pais e com relação a qualquer pessoa, cara, não leve a sério opiniões, não, não, não. Por mais que sejam seus pais, por mais que você ache isso um absurdo, por mais que isso vá contra tudo o que você acredita, ou sei lá o quê, não leve a sério, cara. Não leve a sério porque, cara, a opinião é o reino da ignorância. E todo mundo que se deixa levar por opinião é ignorante de alguma maneira, sabe? Então, assim, não dê, sabe? Não, não, não torre a tua cabeça por isso. Isso daí é muito. Tudo bem, é um assunto que você pode ficar. Nossa, meu Deus, que negócio horrível. Como assim meus pais acreditam nisso? Eles têm quatro filhos. Tudo bem, é um negócio que você pode ficar um pouco horrorizado? Sim, pode. Mas, cara. É o que eu tô falando. Ignorância alimenta ignorância. Simples assim, cara. E a ignorância não tem limites. A partir do momento que alguém acredita numa ignorância, surgem diversos outros argumentos ignorantes que vão vir em auxílio da crença ignorante da pessoa. Ou seja, não tem como discutir com esse tipo de pessoa. Pura e simplesmente, não tem como querer ser racional com esse tipo de gente. Então, enfim, cara, enfim, não se sinta ofendido por isso. Pode ser. Cara, não se deixe levar. Isso é um dos grandes problemas também da modernidade. As pessoas se deixam levar por ignorância como se ignorância fosse, tipo. Ai, cara. Como se ignorância fosse um negócio, tipo. Como se opinião fosse um negócio, tipo, que a gente tem que levar a sério e tem que. Que porra, sabe? Tipo, cara, não leve opinião a sério, não leve notícias a sério, não. Tudo que está pautado no reino do mundo, no reino da ignorância, no reino do maligno, ou mais especificamente, naquilo que Spinoza trata no final do livro Ética, que eu concordo plenamente, cara, não se deixe levar para essa série de merdas. E como eu disse, leia Ética de Spinoza. É óbvio que é um livro complicado. É um livro que provavelmente você não vai ler mesmo, você não vai, ou até você não vai entender. Mas assim, é um livro ótimo, perfeito para exemplificar tudo aquilo que eu tô falando. O reino da ignorância é o reino da opinião é o reino da ignorância, pura e simplesmente. Por isso que eu evito dar opinião sobre qualquer merda. Ah, o que você acha lá do caso da estupro, lá da garota? Sei lá, porra, foda-se, não quero saber. Enfim, agora vamos pro próximo e-mail e eu vou mijar de novo antes de ir pro próximo e-mail. Tô ficando já cansado de falar. Mas ainda bem que tá chegando os últimos e-mails. Aqui é o quarto e-mail dos últimos e-mails. Então, ainda falta um pouco. Mas, enfim, esse é justamente o e-mail que eu falei que quando ele chegasse vocês iam entender porque da minha do meu pé atrás em o negócio crescer e o público diversificar e tal. Olha o título do e-mail. Resposta ao Exposed que você deu em alguns ouvintes lá na leitura de e-mails. Ponto de exclamação, ponto de exclamação. Resposta ao Exposed. Ai, cara. Exposed. Cara, por onde eu começo? Cara... Primeiro que eu não tenho interesse em expor ninguém, até porque eu não cito o nome de ninguém nesse podcast, então não dá pra saber de quem que eu tô falando, então assim... Cara, primeiro que eu não tenho interesse de expor ninguém, vocês que mandam os e-mails por pura e espontânea e livre vontade, eu não tô obrigando ninguém a mandar e-mail, ou eu tô obrigando, eu tô aí na tua casa com uma arma na tua cabeça falando, ó, manda essa porra desse e-mail... Pro sozinho no quarto zero arroba gmail ou você morre aqui agora. Não tô. Então assim, primeiro que eu não tô interessado em expor ninguém e todo mundo me manda de livre, espontânea vontade. Segundo que, cara, exposed. Cara, isso é tão vocabulário de Twitter, cara. Ai, mano. Ai, eu espero que eu não tenha chegado no Twitter. Meu cachorro tá aqui na janela. Oi. Fica aí. Ai, cara. Exposed. Resposta ao Exposed. Para, cara. Ai, esse tipo de vocabulário. Meu Deus, como eu... Ai, eu não sei nem o que responder, velho. Mas enfim, vamos lá. Enfim, também, sem querer desrespeitar aí o cara que me mandou esse e-mail, mas já desrespeitando... Vamos lá. Fala, Thiago, ouço seu podcast faz bastante tempo, mas achei que você exagerou um pouco. Já começou. No último vídeo da leitura de e-mails que você comentou sobre o MGTOW e homens livres degenerados. Acredito sim que a generalização de mulheres no movimento MGTOW. O que eu não concordo, mas acredito que você não refutou isso. Você simplesmente falou, hipergamia, argumento de bosta, mas não disse o porquê. Cara, porque existe uma série de furos, assim, uma série de casos específicos que esse lance de hipergamia simplesmente não explica. Sem contar que, cara, você sendo a favor do argumento de hipergamia, você está descartando toda e qualquer forma de metafísica, você está limitando tudo ao aqui, ao agora, ao materialismo e à biologia. E aí eu já poderia elaborar mais uma cacetada de argumento, mas enfim, continuando o tema. Não concordo com o seu shaming. Cara, puta merda, velho. Não concordo com o seu shaming. Cara, eu não quero aqui te ofender, não quero aqui... Mas, cara, Sabe, tudo bem, pelo que eu já entendi, você veio aqui porque possivelmente você é um MGTOW ou você é um cara aí que, tipo, que compartilha de algumas ideias do MGTOW. Cara, repara como o teu vocabulário é muito igual, é quase o mesmo de SJW de Twitter. Shaming, exposed, de querer discutir, debater opinião que se dá na internet, no caso a minha. Cara, você não acha que isso é que você e alguém que tá no Twitter, o justiceiro social de Twitter, não é? Pelo menos o vocabulário, você não acha que é quase a mesma coisa? Shaming, exposed. Enfim, tá. Agora eu vou tentar ler esse e-mail do começo ao fim sem parar. Vou tentar não rir nem nada, tá? Vamos lá. Vai. Enfim, o MGTOW é para que as leis melhorem para os homens que estão vulneráveis, seja ele bom ou ruim. E hoje temos uma sociedade totalmente fodida para homens vulneráveis e que cobra você ter mulher. Um emprego foda, ser um humano mente aberta, porém o preço que você paga por tudo isso é muito alto. Por exemplo, para você ter uma mulher boa, não te trair ou não te aplicar golpes ou não apresentar nenhum perigo geral, você tem que dar uma sorte imensa. Não tô nem entrando em outros méritos como a mulher ser virgem, pois isso não existe mais nos dias atuais. Tá. Depois eu faço comentário, mas vou continuar. Uma mulher dificilmente vai ser virgem depois dos 14 anos. E se for depois, ela provavelmente não é virgem totalmente, se é que me entende. Além disso, você vai ter que lidar com filhos que irão viver em uma época totalmente pervertida e vai ser um inferno criar eles. Além disso, você vai ter que lidar com irmãos, gados, mãe, pai, etc. Além disso, temos o problema de homens solteiros sendo vistos como egoístas, chatos, machistas, etc. E isso acaba sendo um problema, querendo ou não, no trabalho, pois irá vir um monte de mulher de pós-30 anos que irão dar em cima de você para assumir o Enzo e a Valentina delas, e se você não assumir, ela vai te zoar no trabalho e seus colegas também irão, pois irão entender que você é só um cara que quer viver solteiro e não quer bancar mulher e ser gado igual a eles. Fora a questão de ser mente aberta, que na minha opinião é só uma doutrina para dizer: olha, cara, você tem que entender que mulher virgem não existe mais e o que mais sobrar para você é o bagaço da laranja. Não exija fidelidade para a mulher, pois ela não é a propriedade sua e se você entrar na vida dela, entre para somar, igual a bancar mulher, cuculdismo, acertar tudo em geral que ela fala. A crítica é a pessoa viver solteira esperando uma princesa da Disney, e eu acho babaca a sociedade insistir em algo que ela sabe que ela tá manipulando uma pessoa, que sabem que estão prejudicando pessoas à revelia do bem-estar de outras. E você achar isso normal, eu acho isso com todo respeito, você vai tudo, contra tudo que você falou anteriormente no seu podcast. Não estou cobrando você ficar para sempre um caminho. Se você sentiu que esse é um caminho bacana, vai em frente, meu amigo. O que não concorda é a sociedade vir com regras e falar: você vai se fuder, você vai se fuder, você vai se fuder, e todo mundo bater palma pra isso. Aceitação é uma coisa, ser feito de otário é outra. O MGTOW tenta isolar para o bem dele, porque ele sabe que a sociedade hoje em dia é uma merda, mas obviamente ninguém vai deixar eles em paz, pois eles são vitimistas e merecem se fuder mesmo. Se tudo que eu falei é vitimismo, que a sociedade não persegue homens vulneráveis, se façam a seguinte pergunta: por que muitos dos meus amigos me abandonam? Cara, isso é uma por que muitos dos meus amigos. Ah, enfim. Por que tantas mulheres nos rejeitaram? Por que gente igual a nós sofremos tanto socialmente? Resumidamente, a ideologia MGTOW, ao mesmo tempo que ela é ruim, pois generaliza as mulheres como se todas fossem bandidas que vão aplicar golpe em você, ela é boa, pois ela quebra esse paradigma de que o homem tem que se matar de trabalhar para sustentar a mulher para alimentar, uma sociedade que sempre mandou o cara pra puta que pariu. Não leve as críticas ao pessoal, um abraço, Thiago Norme. Cara, você utiliza termos como shaming, exposed. Você não aceita alguém falando sobre a tua crença inconsciente, falando mal da tua crença inconsciente, você não aceita isso, me manda um e-mail gigante reclamando sobre eu ter falado de algo que você considera como bom e utiliza esses termos, e eu que sou o Norme. E eu que sou o Norme. Enfim, cara, tudo bem. Respeito a tua opinião, respeito o teu ponto de vista. E, cara, eu vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes nesse podcast. Cara, eu não tenho nada contra MGTOW. Se você quer ser MGTOW, se você compactua com o pensamento MGTOW, ou se XYZ MGTOW, cara, Não tenho nada contra, cada um segue o que quer para a própria vida. Assim como eu não tenho nada contra ninguém acreditar em XYZ coisa. Cara, se tu és feminista, se tu és de esquerda, se tu é de direita, se tu é cristão ou ateu, se tu és MGTOW, sei lá o quê, cara, foda-se. Eu não ligo. Eu não ligo. Aqui eu só dou a minha opinião, que como eu próprio disse, a opinião é jaz do reino da ignorância. Pelo menos com relação assim, a MGTOW e outros assuntos assim mais frívolos, é a opinião, eu não considero como conceito filosófico, que é algo mais sério, algo que tem que seguir uma certa lógica. Mas enfim, cara, MGTOW é um assunto que, tipo, que, cara, primeiro, no meu ponto de vista, já se esgotou. Segundo, eu não tenho mais interesse. E terceiro, cara, eu percebi, a partir do momento que eu comecei a me afastar de MGTOW, eu percebi que a maioria dos MGTOWs, e não somente a maioria dos MGTOWs, mas a própria crença em si, MGTOW, ela é extremamente limitada por uma série de motivos. Que eu não vou falar aqui esses motivos, porque levaria muito tempo, eu teria que ficar meia hora falando só desses motivos. Tinha um podcast meu que derrubaram, inclusive teus amigos MGTOWs provavelmente derrubaram, né? E aí entra o porquê, uma das partes do motivo de porquê eu às vezes zoar MGTOW e ser, entre aspas, muito entre aspas, contra MGTOW. Tem um podcast que eu ataco MGTOW, que eu dou argumentos lógicos para, entre aspas, refutar algumas crenças que MGTOW tinha, que se intitulava A Filosofia, a Ética Materialista, Utilitarista e MGTOW. Foi um podcast que eu postei há coisa de, sei lá, um ano aqui no canal. Dava argumento pra caralho, pra, entre aspas, refutar algumas das crenças do MGTOW. E adivinha, derrubaram. Foi um dos poucos podcasts nos últimos tempos, no último ano, que derrubaram. E aí eu te pergunto, por quê? Porque tem vários outros podcasts, podcast que eu xingo feminista, podcast que eu xingo negro de esquerda, podcast que eu xingo direitista, podcast que eu xingo cristão, podcast que eu xingo ateu. Tem vários outros podcasts que simplesmente que eu xingo uma cacetada de gente. Não, e sabe o que aconteceu? Nada. Eles continuam aí, eles continuam no YouTube para quem quiser ouvir e para todo mundo. Esse podcast em específico, que eu, em tese, refuto várias das teses dos MGTOW, adivinha, derrubou. Simplesmente caiu do nada. E aí, meu amigo? Você realmente acha que eu não tenho nenhum motivo para zoar de MGTOW? Mas enfim, continuando, cara. Cara, sabe uma coisa que eu já parei para analisar e cara, a maioria de vocês MGTOW, não vou falar que você é MGTOW, eu sei que provavelmente você não é, mas você é simpatizante, querendo ou não. A maioria de vocês MGTOW, vocês vêm com esse argumento de que, ah, porque a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. Tá, beleza. Pergunta bem simples. Quantos de vocês, de fato, leram a lei? Quantos de vocês, de fato, leram a Constituição Brasileira? Quantos de vocês, de fato? Cara, eu garanto que desse pessoal que fica nesse argumento de lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, 5%, no máximo, desse pessoal de lei, lei, lei, lei, lei, 5% de fato leu a Constituição. 5%. Eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta enfim, é um erro lógico-linguístico. Eu tenho certeza que 95% das pessoas que utilizam esse argumento, lei, lei, lei, lei, lei, não leram a lei, não leram a Constituição Brasileira, ou seja, estão sendo feitos, são papagaios. Repetem o que todo mundo fala, todo MGTOW fala lei, certo? Então chega um monte de papagaio e fala lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, pronto, todo mundo começa com esse mesmo argumento, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, sendo que no fim das contas, com certeza, 5%, se muito, 5% de fato, pegaram a Constituição Brasileira e leram de cabo a rabo e constataram que, de fato, sim ou não, a lei é a favor das mulheres ou não, não é a favor das mulheres. Eu tenho certeza que 5% de vocês, de fato, leram as leis brasileiras. De fato, pegaram a Constituição e leram a Constituição. 5% de vocês. E aí me fala, cara, cara, como que você vai utilizar um argumento sobre alguma coisa, sendo que você não tem conhecimento sobre essa alguma coisa? Como? Me diga. Você quer que eu leve a sério uma crença que possui como um de seus argumentos vitais lei, sendo que 95% de vocês que utilizam esse argumento lei, de fato não leram a lei? De de fato não leram a Constituição, de fato não leram aquilo que vocês estão falando que está ali que prejudica vocês. Porque, cara, eu mesmo, quando eu tinha minhas tendências MGTOW, eu falava aí, lei. Só que aí, depois que eu saí do entre aspas MGTOW, que eu fui começar a pensar sobre isso, eu percebi, cara, eu não li, eu nunca li a lei, eu nunca li a Constituição, eu não sei se realmente o que eu tô falando é verídico ou não, eu não sei se realmente tá escrito lá na Constituição que homem XYZ e mulher XYZ, eu não sei. Não sei como que eu posso fazer qualquer afirmação sobre algo que eu não sei de fato. Como que isso se diferencia de uma ignorância coletiva, de um papagaio coletivo? Como isso se diferencia? Me diga. Como isso é diferente de todo mundo ser papagaio? De todo mundo não ter lido algo e mesmo assim falar sobre algo? Como isso se diferencia de uma histeria coletiva? Como se diferencia? Me diga como. Então vamos lá, cara. Vamos lá. É a mesma coisa que eu querer aqui dar uma aula sobre o livro Ética de Spinoza, uma palestra sobre o livro Ética de Spinoza e nunca ter lido o livro Ética de Spinoza e nunca ter entendido o livro Ética de Spinoza. É a mesma coisa que eu pegar um monte de resumo, resenha de internet sobre o livro Ética de Spinoza e em cima disso querer, sabe, pagar de conhecedor do livro Ética de Spinoza, sendo que eu não li de fato o livro Ética de Spinoza. É isso que vocês estão fazendo, cara, com esse argumento, entre aspas, de lei, que tá na lei, a lei, tá. Qual artigo? Qual artigo da Constituição Brasileira? Onde na Constituição Brasileira? Qual artigo, qual seção que tá ali que pode ser levada para ser utilizada em malefício do homem? Qual? Já que vocês tanto falam de leis, tanto falam de, porque a lei, me mostra, me manda. Eu quero muito que algum de vocês me mande aqui no e-mail do podcast qual artigo, em qual seção da Constituição Brasileira. Eu quero que vocês copiem e colhem qual parte específica da Constituição Brasileira é supostamente contra o homem, ou pelo menos, entre aspas, persegue homens vulneráveis ou é contra homens vulneráveis. Qual? Me digam. Eu quero muito, eu desafio, é um desafio que eu tô lançando para vocês. Não vou fazer isso, porque aí vocês vão começar a achar que eu tenho algo pessoal contra MGTOW, sendo que eu tô falando aqui desde o começo, eu não tenho nada contra MGTOW, cara, não tenho nada. Mas, cara, muitos dos argumentos que vocês usam é papagaio, cara, é papagaio. Vocês pegaram aí os MGTOW maiores, os MGTOW que tem mais influência, que tem aí os argumentos deles, e vocês ficam repetindo. Hipergamia, hipergamia puta, é pura repetição. Porque a lei, também pura repetição. Porque ginocentrismo, também pura repetição. E outra coisa que me irrita em MGTOW, eu já falei aqui, cara, MGTOW em geral só tem dois argumentos: hipergamia e ginocentrismo. Não tem mais nenhum argumento, cara. Me fala aí quais outros argumentos para ser MGTOW vão além desses dois argumentos. E são argumentos, como eu já disse, limitados, cara. São argumentos que, cara, que pena que meu podcast lá da Ética Material Utilitarista caiu. Porque senão eu ia já postar, tipo. Por quê? Porque provavelmente alguns de vocês, né, derrubaram. Mas enfim, cara. Cara, eu vou falar de novo. Eu não tenho nada contra MGTOW. E, tipo, cara, eu não tô fazendo esposa de ninguém, cara. Cara, eu não tô nem aí pra vocês, cara. Eu não sei por que vocês têm essa mania de achar que eu tenho realmente algo contra alguém. Cara, eu não tô nem aí pra vocês. Se você é MGTOW, se você é de centro, de esquerda, problema é seu. Problema é seu. Se você acredita que as mulheres são vadias e que sei lá o quê, problema é seu. Foda-se. Cara, lembrei. E sobre esse lance de, hoje em dia não tem mais mulher virgem. Cara. Eu poderia aqui falar um monte de coisas, mas assim, eu só te digo uma coisa, cara. Se você continuar acreditando nisso, essa será a sua realidade e de fato você nunca vai encontrar uma mulher virgem. Por quê? Porque você não acredita mesmo. Então, mesmo que uma mulher chegue para você e fale, eu sou virgem, e mesmo que você coma essa mulher e, tipo, só do fato, por exemplo, de você comer essa mulher que diz que não é virgem e não sair sangue dela. Carai, peraí que chegou a encomenda, puta que pariu. Caralho, chegou a encomenda minha bem no meio da gravação, daí eu tive que parar pra ir lá pegar, que senão o cara ia embora e. Enfim. Nossa, até perdi onde que eu tava falando. Enfim, sobre a questão da virgindade. Cara, se você não acredita que existe mulher virgem, cara, essa vai ser a tua realidade objetiva sobre isso, cara. Então mesmo. Lembrei onde que eu tava falando. Então vamos supor, mesmo que uma mulher, você coma uma mulher que a mulher diz que é virgem. Cara, se essa mulher não soltar nenhum sangue, porque existem mulheres, não sei se vocês já pesquisaram, mas existem mulheres, não é lá, acredito que não seja lá a regra, mas assim, existem mulheres que não sangram. Mesmo sendo a primeira relação sexual delas, elas não sangram. Ou às vezes mulher que só sangra, sei lá, na segunda, terceira, só quando rompe, às vezes leva um tempo para romper, às vezes não é na primeira relação que rompe o. Qual que é o nome mesmo do caralho lá? Da virgindade da mulher? Enfim, sei lá, esqueci. Enfim, tem mulheres que não sangram, simplesmente, que tipo, tudo bem, talvez a maioria sangre, mas nem todas sangram na primeira relação sexual. Às vezes é na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, e às vezes nem sangra. Tem mulher que nem sangra. E aí, vamos supor, uma mulher fala que é virgem, e aí você come essa mulher, só do fato dela não sangrar, você não, por mais que ela fale, não, mas eu era virgem, não, mas realmente você foi meu primeiro e eu gosto muito de você, só do fato dela não sangrar, você já vai ficar, tipo, paranoico. Não, o quê? Como assim você não sangrou? Você tá mentindo pra mim? Será que sua vagabunda, não sei o quê? Não tô falando pra você acreditar piamente em qualquer mulher que fala que é virgem, não tô falando isso, cara. Mas, cara. Quando existe uma série de sintomas, cara, todo mundo tem um mindset, todo mundo tem uma série de comportamentos, uma série de crenças que um influencia o outro. É um exemplo bem simples. Se a pessoa acredita, que Deus existe, um exemplo, vamos supor, ou mais especificamente, uma pessoa é cristã. Se uma pessoa acredita que Deus existe e de fato é temente a Deus, ou seja, é uma cristã praticante em tese. Isso já vai condicionar uma série de comportamentos dessa pessoa. Essa pessoa com mais frequência, por exemplo, com muita frequência, ela não vai gostar de bebida alcoólica, ela não vai gostar de putaria, ela não vai gostar de ir em certos lugares de putaria e de coisa de jovem, etc. Essa certa pessoa, ela vai ser muito mais tendente a querer relacionamento sério do que coisa assim, ficada, aleatória. Enfim, óbvio que isso não é regra, mas assim, via de regra, e é o que eu tô falando, uma pessoa verdadeiramente temente a Deus, uma pessoa cristã de fato, ou uma pessoa, sei lá, de qualquer religião de fato, ela, só do fato dela acreditar em alguma coisa, isso já afeta os comportamentos de diversas outras áreas da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que diz que é virgem. E você vê que é uma pessoa realmente recatada, é uma pessoa que ela é meio vergonhosa, que ela não gosta de se mostrar na internet, ela não gosta de exposição, ela não tem muitos amigos, etc. Essa pessoa, não vou dizer que necessariamente ela é virgem. Tem muita gente por aí que obviamente não é virgem e tem essas características. Mas uma pessoa que tem essas características e diz que é virgem, é muito mais palpável, é muito mais capaz que seja real mesmo essa virgindade dela, do que uma pessoa, por exemplo, que sei lá, que sai todo final de semana, que gosta de balada, que gosta de pegação, que já ficou com sei lá quantos, enfim, é óbvio que essa pessoa que é mais recatada, ela é mais tendente a ser virgem de fato que a outra pessoa. Então, assim, cara, o que eu tô falando não é para você ser inocente, acreditar que qualquer menina é virgem e falar, não, tem muita virgem por aí. De fato, eu concordo, não tem lá mais hoje em dia tantas minas virgens por aí, tantas minas com um passado limpo, entre aspas, por aí. Não tem mais, eu sei disso, não tô aqui querendo falar que o mundo é lindo e que as mulheres não estão degeneradas. Estão. Mas também você achar que não existe mais mulher virgem, que tipo, que todas as mulheres já tiveram passado sexual, todas já deram pra sei lá quantos, cara. Cara, se você acredita de fato nisso, essa é a tua realidade, mesmo que um dia você coma de fato uma virgem, é o que eu tô falando, só dela não sangrar, você já vai achar que não era virgem, que era mentira, que na verdade ela era uma vadia, que na verdade ela já deu pra 50 mil, quando na verdade talvez ela era de fato virgem, sabe? Enfim, cara, de fato existe uma certa queda, uma certa degeneração social, degeneração nos relacionamentos. Degeneração de ordem geral, existe isso, eu concordo comigo e tal, que hoje em dia já não é mais como antigamente, que as mulheres já estão uma merda hoje em dia. Só que, cara, a partir do momento que você vive em. Sabe, você estabelece uma regra de vida pautado em algo que não deveria ser toda a tua vida, mas sim somente restrita a uma parte da tua vida. Cara, você sabe, você coloca algo grandioso demais pra uma relação. Que é algo, você coloca algo pequeno demais Você causa algo grandioso, uma mudança grandiosa na tua vida por causa de um fato que deveria ser pequeno. Você, em suma, está causando tempestade em um copo d'água, como diz o ditado popular, sabe? Ah, mas a mulher hoje em dia ela pode colocar na justiça e você vai perder teus bens. Mais uma vez eu te falo, quais leis da Constituição brasileira estão... da onde que você tirou isso da Constituição brasileira? Me manda qual é o artigo, me manda qual que é a seção, me manda um Ctrl-C, Ctrl-V, de onde que na Constituição brasileira tá falando isso? Me manda. Mais uma vez eu volto para aquele assunto de leis. Me manda. Sabe? É o que eu tô falando, cara. 95% de vocês falam pra caralho de leis e eu duvido que vocês tenham lido, de fato, as leis. Duvido que vocês tenham tirado uma tarde da tua vida pra pegar a Constituição, que é gigante, gigante, e aí por isso mesmo que vocês não leem, né? E aí, tirar uma tarde da tua vida de vocês pra ler aquela merda de cabo a rabo, do início ao fim. Quero que vocês me apontem onde que tá na Constituição, qual parte exatamente da Constituição que pode corroborar com aquilo que vocês estão falando. Enfim, cara, vamos lá. Uma das áreas da vida de qualquer pessoa, seja ela homem ou mulher, é a área amorosa barra sexual. É uma das áreas de vida daquela pessoa. A pessoa tem várias outras áreas além daquela área. Ela tem a área social, a área familiar, a área pessoal, a área da subjetividade, a área das amizades, das relações interpessoais, a área da caridade, se a pessoa pratica algum tipo de caridade, a área artística, se a pessoa pratica alguma coisa artística. Enfim, uma pessoa pode ter várias áreas da vida dela. Ela tem várias áreas. E a vida sexual barra amorosa é só uma dessas áreas. Tem várias outras áreas que a pessoa pode se desenvolver e colocar sua fé ali. Fé não no sentido religioso, mas fé de acreditar em algo e dedicar a tua vida àquela ali. Quando você pega algo que está na área da tua vida amorosa barra sexual e por causa dessa área, essa área influencia todas as outras áreas, por causa dessa área, essa área começa a afetar todas as outras áreas da tua vida, porque você pegou essa área por algum motivo especial, você pegou essa área e decidiu que essa área vai reger a tua vida daqui em diante. É o que eu tô falando, cara. Você tá tomando uma decisão muito grande, você tá cortando muita coisa da tua vida por causa de um detalhe, sabe? Ah, porque as mulheres hoje em dia... Tá, e o que que você tem a ver com as mulheres de hoje em dia? Porque as mulheres de hoje em dia são uma merda. Sabe o que que você faz? Você não se relaciona com tais mulheres. Você simplesmente fala, ah, eu só vou me relacionar com uma mulher se uma mulher aparecer ou se eu conseguir chegar em alguma mulher que pareça minimamente diferente. Enquanto isso, eu vou vivendo minha vida, não precisa saber... Cara, não precisa ficar, tipo, militando na internet, não precisa ficar, tipo, shaming. Você está fazendo shaming. Sabe o que você faz quando você vê uma mãe solteira que quer se relacionar com você e que você assuma os filhos dela? Você não se relaciona. Simples assim, cara. Não tem pra que complicar as coisas. Você simplesmente fala não, acabou. Acabou, não precisa de mais nada. Aí você vai me falar, ah, mas existe uma pressão social e as pessoas vão ficar me chamando de viado e os caras do meu trabalho vão falar que eu não assumo ninguém. Deixa. Deixa. E daí, cara? E daí? E daí se as pessoas vão falar que você não gosta de mulher, que você é viado? E daí que as pessoas vão falar que você... Sei lá, cara. Se o pessoal do teu trabalho vai ficar te zoando e falar que você é só mulherengo, que você é solteiro, que você é virgão, ou sei lá o quê. E... daí, você vai perder dinheiro por causa disso? Alguém vai invadir tua casa e roubar teus bens por causa disso? Alguém vai te estuprar por causa disso? Alguém vai cortar seu braço por causa disso? Alguém vai cortar seu pinto por causa disso? Alguém vai cortar sua internet por causa disso? Alguém vai... por causa disso? Não, certo? Não, ninguém vai te estuprar, ninguém vai te roubar, ninguém vai te bater... No máximo você vai ser zoado, no máximo você vai, sabe, ter que lidar com aquela encheção de saco de vez em quando. Mas alguma coisa de mal, de fato, vai acontecer na tua vida se você não assumir as mães solteiras que querem ficar contigo? Não. Então sabe o que que você faz? Você fala não. E não liga pra isso, não liga pro resto, sabe? Foda-se. Por que que Miguel também liga tanto pra para ser apreciado socialmente, para ser valorizado socialmente. Vocês falam tanto de serem a causa da própria autovalorização, de serem autossuficientes e de serem independentes. Vocês falam tanto disso e no fim das contas vocês continuam com esse argumento de que é porque a sociedade fala mal de mim, porque a sociedade não aceita homem que é solteiro. É porque a sociedade... Se vocês são tão autossuficientes, por que que vocês estão reclamando ainda da sociedade? Se vocês não se importam com a sociedade, por que vocês continuam reclamando dela? E aí, me diz. E eu que sou o norme. E eu que sou... isso que me deixa mais, tipo... E eu que sou o norme. Tá, enfim. Mercado Livre. O Mercado Livre mandou uma mensagem falando que eu recebi. E eu sei que eu recebi. Eu fui lá na porta atender, caralho. Mercado Livre. Sim, eu compro coisas no Mercado Livre. Porque no Mercado Livre é mais barato, porque é muamba. Mas enfim, cara, eu não tenho nada contra, MGTOW, não tenho nada contra a sua crença. Só é uma crença que eu vejo muitos furos. E é uma crença materialista. E é uma crença utilitarista. E eu sou contra o materialismo e sou contra... Não contra 100% o utilitarismo. Porque eu me valho de alguns dos valores do utilitarismo. Mas principalmente eu sou contra o materialismo e parcialmente contra o utilitarismo. E por isso, simplesmente, por não achar que tudo é biologia, não sou MGTOW. Mas se você quiser ser, se você quiser acreditar, se você quiser continuar nesse lenga-lenga de aí, lei, sendo que você nunca leu de fato a lei, sendo que você nunca pegou a Constituição Brasileira pra ler, cara, cada um na sua, cara. Cada um na sua, você acredita no que você quiser, assim como eu acredito no que eu quero. E assim, não quero te ofender, cara, mas é o que eu falei, cara. A realidade objetiva, ela não... Cara, a realidade objetiva, a partir da subjetividade, é moldada pela crença da subjetividade. A subjetividade tem um poder fudido pra moldar a realidade objetiva que está fora dela. Eu sei que provavelmente você não entendeu muito bem o que eu tô falando, porque... Enfim, cara, é o que eu tô falando. Vai ler, vai estudar, vai pesquisar sobre lógica e vê se a tua crença, se o MGTOW é amparado pela lógica. Vê se o MGTOW é amparado pela lógica. Vê se o MGTOW é amparado pelo raciocínio lógico, dedutivo, analítico, racional, empirista, sei lá, da puta que pariu. Sei lá, enfim, cara, enfim. Muitos dos argumentos do MGTOW não tem lógica, simplesmente. E muitos argumentos são puro, tipo, papagaio. Puro, tipo, todo mundo fala, então eu vou falar também. Até que isso daí vire verdade, quando na verdade, tipo, ninguém, quase ninguém do grupo sabe se essa é realmente a verdade de fato. Enfim, é isso. E outra coisa, cara, para de utilizar esses termos aí, shaming, exposed. É o que eu falei, cara, você fica igual um SJW de Twitter, cara, e depois vocês querem falar que vocês são diferentes. Cara, vocês utilizam os mesmos termos de SJW e Twitter e os caralho, shaming. Enfim, desculpa qualquer coisa, mas analise sua própria crença. Ou também, se você quiser falar que é a minha crença, boa sorte em analisar a minha crença, já que eu nunca deixo claro qual que é a minha crença e nem tenho realmente uma crença delimitada, mas vamos lá. Próximo. Boa noite, Thiago. Peço por gentileza para não publicar a história no podcast. Se já gravou, não tem problema, pode postar. Tem muitos buracos que não contei e pensei em melhor e achei esperar o desfecho para ter uma história mais completa. Obrigado. Ele me mandou, esse cara aí me mandou um puta texto, tipo, puta texto mesmo, que eu já ia ler, só que ele falou logo no começo, tipo... Peço por gentileza para não publicar a história no podcast. Se já gravou, não tem problema, pode postar. Cara. Tá, ok. Respeitando tudo, eu admito que eu gostaria muito de ler o seu e-mail, porque, tipo, por ser grande, parece que vai ser uma história interessante. Mas, pelo teu pedido de não ler o e-mail, eu vou respeitar isso daí e depois eu te respondo no privado de uma maneira mais pessoal, particular pra você. Admito que eu queria muito ler no podcast, mas já que você disse que prefere que não leia e blá blá blá, respeitarei o seu desejo. E depois te respondo privadamente. Então vamos pro próximo e-mail, que é o penúltimo e-mail, graças a Deus tá acabando. Vamos lá. Mulher. O título do e-mail é mulher, ou seja, já vem merda. Salve, Thiago, não precisa falar meu nome. Eu nunca falo o nome de ninguém aqui, ô, caralho. Gostaria de te contar minha situação. Tenho 22 anos e sou BV, virgem e desempregado. Cara, eu era BV, virgem, não era desempregado, mas eu era BV e virgem até meus 21. Ou seja, eu tenho alguma propriedade pra te dar alguma resposta com relação a isso, eu sei pelo que você passa. Mas enfim, continuando. Não sei ao certo como cheguei nessa condição. Eu também não sei, cara. Eu não sei como eu cheguei nos meus 27 anos de vida estando aqui. Também não sei, cara. Tenho uma aparência aceitável, apesar de estar um pouco acima do peso. Tive uma criação rígida e conservadora. Fui criado numa igreja evangélica, onde tudo era proibido, basicamente. Músicas, entre aspas, mundanas e namoro na adolescência sem nem pensar. Namoro cristão entre membros não devia nem ter beijo nem abraço. Que bosta. Enfim, continuando. Confesso que eu fiquei muito bitolado com isso, então nos meus 10 a 15 anos nem pensava em garotas nem nada, porque aos olhos de Deus era, entre aspas, errado. Só depois de um tempo foi que minha mente se abriu e vi que não teria problema. Foi nesse momento que percebi que eu era um antissocial e que não tinha desenvolvido meu lado social para com as mulheres. Foi aí que fui pesquisar e me deparei com conteúdos de Pua, Red Pill e Real. Me orgulhei de cabeça nisso, mas até hoje não consegui nada. Já tentei o Tinder, mas lá só tem mulheres que eu considero sem valor. Não querendo julgar, mas é a verdade. Só dou match com mulheres muito feias. Já tentei manter uma conversa com algumas delas, mas o papo morre. É Tinder. Tinder é essa merda aí. Ano passado fiz um curso e conheci uma garota feia. Ela me mandou um recado por outra amiga falando que tinha gostado de mim. Eu fingi demência porque não queria ficar com ela por ela ser feia. Eu não sei o que é pior, cara. A expressão fingir demência, uma expressão muito de jovem merda. Ou, sei lá, você não ter dado uma chance pra garota por ela ser feia. Não sei. Não sei também o quanto que ela era feia, se ela era muito feia e não tem como mesmo. Mas enfim. E provavelmente fiquei com fama de viado por não querer me submeter a isso. Agora venho te fazer algumas perguntas. 1. Como faço para conhecer mulheres e deixar de ser cabaço? 2. Ir vivendo a vida trabalhando e fazendo faculdade e eventualmente conhecer alguém é válido? 3. Devo deixar de ser viado e ficar com as feias mesmo? Ou 4. Melhor virar um blue pill crente neopentecostal e esperar uma honradinha para casar e povoar a terra? Cara, olha, esse campo aí que você tá falando e esse campo aí de perguntas, essas perguntas que você fez, cara, tem muitas respostas válidas, tipo, muitas, muitas respostas válidas mesmo, muitas mesmo. Assim, um crente vai te dar uma resposta, um ateu vai te dar outra resposta, um red pill vai te dar outra resposta, um católico apostólico romano vai te dar outra resposta, um morador de rua vai te dar outra resposta, cara... 50 mil respostas possíveis. Então, eu vou te dar a resposta do que funcionou pra mim. Eu não vou te dar a resposta baseada na minha opinião sobre o assunto, mas sim vou te dar a resposta do que funcionou pra mim. Cara, como faço para conhecer mulheres e deixar de ser cabaço? Cara, primeiro lugar, na minha época que eu comecei a ter contato com mulheres e ser amigo de alguma forma de mulheres, cara... O que funcionou pra mim foi simplesmente já ter me fudido pra caralho com mulheres e por isso ter simplesmente abandonado a expectativa para com mulheres. O que não queria dizer que eu não me interessava por mulheres, que eu não achava mulheres bonitas, que eu não tinha impulso sexual e etc. Só quis dizer que, o que eu quero dizer é que chegou um ponto da minha vida, isso com meus 21 anos mais ou menos, que eu já tinha me fudido tanto com mulheres, eu já tinha me levado tanto não com mulher... que simplesmente eu deixei de ver mulher como algo meramente sexual. Eu comecei a considerar a mulher também como amiga, sabe? Como uma potencial amiga. E eu não vou entrar aqui na discussão de se existe amizade entre homem e mulher. Não vou aqui entrar. Mas o fato é que naquela época eu comecei a ver mais mulher como potenciais amigas do que como potenciais transantes, potenciais parceiras, namoradas, enfim... E no fim das contas, isso me ajudou a me aproximar de mulheres, sabe? Através disso, dessa minha postura de poder ser e conseguir ser amigos de algumas mulheres, isso me fez automaticamente com que eu ficasse mais íntimo das mulheres e conseguisse, sabe, lidar com uma mulher com uma maior naturalidade. A partir do momento que eu descartei ou que eu perdi a esperança no fator sexual, no fator namoro, ou qualquer coisa do tipo, eu... Cara, isso facilitou muito pra mim, porque eu já não tinha mais aquela expectativa de namoro, sexo ou qualquer coisa do tipo. Eu só tinha expectativa de, tipo, continuar conversando com ela e acabou. E quando você coloca as coisas assim, de forma que, tipo, a tua única expectativa é no aqui e no agora e não no futuro, quando você tira a tua expectativa do presente e do futuro e coloca a tua expectativa só no presente, isso tira muito peso. Por quê? Porque ninguém sabe o futuro. O futuro tem 50 mil milhões de possibilidades para o futuro. Logo, se você tem essa expectativa de uma expectativa de ficar com a garota X, e você tem... Cara, essa expectativa vai gerar com muita frequência ansiedade. Porque você sabe que com relação ao futuro, tem N possibilidades para com a garota X. Pode acontecer a possibilidade que você... Existe tanta possibilidade que você quer, que é uma... Quantas possibilidades que você não quer, que são 999 possibilidades. 999 possibilidades do tipo, ah, ela acabar virando minha amiga, eu acabar caindo na friendzone, ela cortar contato comigo porque, sei lá por quê, ou ela não ficar comigo, não querer ficar nada comigo porque me achar feio, ou ela X, ou ela mudar de país, ou ela arranjar outra pessoa. Perceba, nesse lance dos relacionamentos, existem uma ou duas chances que são a tua chance que você quer. E existem 999 outras chances que são as chances que você não quer. Então, se você basear muito o teu relacionamento com mulheres nessa uma ou duas chances de dar certo, nessa uma ou duas possibilidades de dar certo, a tua ansiedade vai ser gigante, porque você sabe que existem outras 999 chances. Ou seja, a chance maior de 99, alguma coisa por cento é de não acabar do jeito que você quer. Ou seja, a partir do momento que você elimina essa uma ou duas chances, você não tem expectativas para com essa uma ou duas chances, que você só fala, ah, vou conversar com ela e foda-se. Você eliminou toda essa expectativa, toda essa ansiedade das coisas terem que ser da forma como você quer que elas sejam. Isso vale não somente para o campo das mulheres, para o campo dos relacionamentos, isso vale para qualquer coisa na tua vida. A partir do momento que você para de pensar, ah, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo, isso tem que acontecer de tal forma, a partir do momento que você para de pensar assim, cara, fica muito mais fácil você lidar com tal coisa e ocasionalmente essa coisa vai até chegar no destino que você queria. Você querendo ou não, você gostando ou não, ocasionalmente, uma hora, alguma coisa vai chegar naquele destino que era o que você queria anteriormente. Isso sem você nem ter feito pressão. Enfim, isso foi o que funcionou pra mim. Então, como faço para conhecer mulheres e deixar de ser cabaço? Não tenha expectativa com mulheres, enxergue mulheres mais como amigas, potenciais amigas, do que como potenciais amantes, namoradas, etc. Coloque elas mesmo no campo da friendzone e ponto, acabou. Coloca que elas são suas amigas e se ocasionalmente surgir alguma que você ache bonita e que queira algo além de amizade, cogite, sabe? Cogite. Cogite ergo sum. Enfim. Então assim, como faço para conhecer mulheres? Perca a expectativa para com mulheres. É isso. Perca a expectativa e perdendo a expectativa você vai perder o medo. Ir vivendo a vida trabalhando e fazendo faculdade e eventualmente conhecer alguém é válido? Sim, válido. Acho perfeitamente válido, acho até melhor do que você sair por aí procurando alguém. Porque, cara, quando você sai procurando alguém, tipo, ah, a prioridade da minha vida é achar uma namorada, por exemplo, você deixa de viver tua vida em função do que ela deveria ser vivida e começa a viver em função só de namoro, só de mulher, em suma. Agora, quando você vive em função do teu emprego ou vive em função da tua faculdade, do teu curso ou de qualquer coisa que não seja mulher, de algum hobby que você tenha, ah, eu gosto de fotografia, eu vou viver em função de fotografia, de estudar fotografia e melhorar em fotografia. Cara, você conseguindo ou não uma mulher durante esse processo, durante esse meio termo, você vai estar com a vida já mais ou menos ajeitada, sabe? Quando você vive a tua vida em função de mulher, você não resolve tua vida e você ainda por cima corre o risco do fracasso. Agora, quando você volta a tua vida para algo que é teu, para um propósito que é teu, seja ele um curso, um trabalho, uma faculdade, sei lá o quê, você tá se desenvolvendo e por mais que igualmente você corre o risco de não dar certo com X, Y, Z mulheres, você pelo menos adiantou o lado da tua vida prática, da tua vida de trabalho social, do teu reconhecimento social. Então, assim, você não vivendo em função de mulher e vivendo tua vida e ocasionalmente você acha que parecer alguém, se isso é ok, sim, plenamente ok, plenamente válido, sim. Porque aí pelo menos você já vai adiantando as coisas, você já vai adiantando a tua vida, a tua emancipação dos teus pais, você já vai começando a ganhar dinheiro, e ganhando dinheiro isso abre muitas portas. Então, enfim, sim, acho válido sim, e com certeza muito melhor do que tu focares tua vida só em, sabe, conseguir uma mulher, que é o erro que muitos caras por aí cometem, principalmente os mais betinhas. Mas enfim, continuando. Devo... Ô, caralho, agora é meu... Ô, Zeus. Sim, o nome dele é Zeus. Não fui eu que dei esse nome, foi os antigos donos dele. Mas enfim. Devo deixar de ser viado e ficar com as feias mesmo? Ou virar um blue pill e esperar pela honradinha? Cara, aí é você com você, cara. Aí é você que prioriza isso. No meu caso, da minha experiência pessoal, o que aconteceu comigo, eu fiquei esperando a honradinha. E aí, posteriormente, descobri que a honradinha, na verdade, era uma degeneradinha. E aí, caí na desesperança, no niilismo de vez, e comecei a odiar mulheres e tal, e enfim. Mas assim, no meu caso, o que aconteceu comigo foi que eu fiquei esperando a honradinha, no final descobri que a honradinha era uma degeneradinha, e aí eu caí na putaria, e aí eu deixei, entre aspas, eu segui o preceito da terceira pergunta, que é deixar de ser viado e ficar com as feias mesmo, e aí eu fiz isso. Comecei a ficar com todo mundo e passar a rola em todo mundo que eu podia, comer puta e etc. Toda aquela história que vocês já devem saber. Então assim, cara, a minha experiência foi que eu esperei. A minha experiência não deu certo, e aí depois, ao invés de eu continuar no caminho de esperar, eu segui o caminho contrário, eu segui pro caminho da putaria, e depois voltei pro caminho de esperar, pro caminho mais virgão, pro caminho de tipo, ok, não preciso disso, prefiro ficar sozinho. Então assim, cara, eu acho que ambos os caminhos são válidos, pra ser bem sincero. E quem deve dar a palavra final sobre isso é você com você mesmo, cara. Se você, sei lá, se você acha que seria interessante a experiência pra ver como que é um beijo, ou como que é um sexo casual, ou sei lá, cara, se você acha que poderia ser interessante, que isso até poderia te ajudar na tua vida pessoal e poderia te ajudar a te tornar homem, sabe, de alguma forma, se você acha que isso pode ser útil pra você, faça, cara, faça e foda-se. Mesmo que seja feia, ou mesmo que seja uma mina, tipo, que você nunca mais vai ver na tua vida, mas se você acha que isso pode ser útil pra você, que isso pode ser bom pra você, que isso pode te ajudar a enxergar a real das coisas, faça. Agora, se você acha que você não tem muito a ganhar com isso, você acha que, tipo, que você vai passar por uma degeneração, entre aspas, não necessária, que, tipo, que isso simplesmente não vai fazer muito bem a você, espera e foda-se, sabe? É o que eu tô falando, cara. Não existe só uma resposta nesse campo. O que funcionou pra mim foi que eu comecei a ficar amigo das mulheres. Ocasionalmente, uma mulher quis ser mais do que amiga de mim. E aí, eu comecei o namoro. E aí, eu descobri que ela era uma puta puta degenerada. E aí, a gente terminou. E aí, eu caí pra putaria. E aí, depois eu voltei pro meu eu natural, que é o eu mais quieto, sozinho e foda-se. E aí, ocasionalmente, depois de um tempo que eu já tava meio que me focando na minha vida e buscando algo pra mim, apareceu uma garota, uma mulher, que hoje em dia é minha namorada, e aqui estou com ela, já a gente vai completar em fevereiro 2 anos de namoro. Mais um tapa na cara dos Red Pill e MGTOW que ficaram falando que ela vai te trair, ela logo vai se cansar de você, Cara, daqui a pouco a gente completa 2 anos e, tipo, pelo menos falando da minha parte, eu acho que eu posso falar da parte dela também. Cara, a gente gosta pra caralho um do outro, a gente se apoia pra caralho, a gente cresce junto, vamos assim dizer, e ela, eu sirvo de apoio pra ela e ela serve de apoio pra mim em muitos aspectos da minha vida, e ela me ajuda e ela me ajuda assim, em vários campos da vida, me incrementa, me melhora, por assim dizer, em vários campos da minha vida. Então assim, cara, se o teu caminho for o caminho da putaria e no meio da putaria você conseguir se encontrar, você conseguir crescer no meio da putaria, eu acho válido. E se o teu caminho for o caminho de esperar e focar em outras coisas e de repente aparecer uma mina, também acho válido, sabe? Cara, a vida, tem várias coisas na vida que não tem certo ou errado, cara. Não tem exatamente um certo e um errado. Lógico que também isso não é desculpa para você sair por aí metendo filho, sabe? Transando orgia, tudo bem. Se você quiser participar de orgia, nada contra, mas assim, não acho que é algo muito aconselhável. Mas pelo fato de você ter 22 anos e ser bebê e virgem, eu não acho que você também gostaria exatamente de uma orgia. Então, assim, cara, para mim, o que funcionou foi esperar. Depois cair na degeneração e depois esperar novamente. E aí, para você, o que eu aconselho é, tipo, se você acha que isso vai te ajudar de alguma forma, vai lá, fica com a mulher ou tem algo causal com a mulher e percebeu que é uma merda, percebeu que é superestimado, percebeu que, sei lá, não teve muito ganho com isso, segue tua vida, foca em outras coisas. A melhor coisa que alguém pode fazer, quando alguém ainda tem essa área sexual ou amorosa pendente, é focar em outras coisas. Porque a partir do momento que você foca só nisso, na tua área amorosa, barra sexual, cara, aí tua vida vira uma constante busca por outras pessoas, você vira uma pessoa extremamente carente, ou você vai cair no extremo, que é virar pessoa carente, carente, que tipo, busca desesperadamente qualquer outra pessoa e aí aceita qualquer coisa de qualquer outra pessoa e aí isso é uma merda, porque frequentemente você vai achar pessoas muito mais merdas do que pessoas boas. Ou você cai nesse extremo, ou você cai no outro extremo, que é virar MGTOW e tipo. Foda-se, porque foda-se, eu não preciso de ninguém, eu sou MGTOW, eu sou independente, e blá blá blá, enfim, cara. Então, assim, só toma cuidado, mas assim, vários caminhos são válidos. O que eu te digo é pra ir vivendo, e tipo, o que aparecer é ótimo, o que aparecer é lucro, basicamente. Eu acho que eu não acabei não respondendo a tua pergunta. Mas é o que eu tô falando, cara. Não tem como responder objetivamente a tua pergunta. Porque, sabe, cara? Cara, o que funcionou pra mim pode não funcionar pra você. E o que funcionar pra você poderia não funcionar pra mim, sabe? Então, sei lá. Sei lá, mas eu. Aqui, respondendo o que eu faria no seu lugar, com 22 anos e me colocando no teu lugar, que eu já estive na tua posição de ter 21 anos e nunca ter feito nada. Eu ficaria aí com uma ou duas garotas aí, mesmo que fossem feias, só pra ter experiência. E se eu visse que é uma bosta, que não, sabe, que foda-se, que minha vida não mudou nada, eu seguiria minha vida e focaria em outras coisas. E é isso. Agora, se eu gostasse pra caralho, ou caralho, quero transar agora doidado, vai lá, segue, transa doidado, só cuidado pra não pegar doença. E segue mesmo e foda-se, sabe? Porque uma hora ou outra tu vai te cansar. É o que eu falei no podcast anterior sobre religião. Uma hora ou outra, mesmo quem tá na putaria e é hedonista, uma hora ou outra a pessoa cansa, ou pelo menos uma hora ou outra a pessoa olha pro gozo que tá na própria cama, no gozo no chão, olha para si mesmo e fala: cara, que eu tô fazendo, sabe? Que porra é essa? A vida é só isso, sabe? Então, mesmo que você escolha o caminho da putaria, eu não acho exatamente errado, porque muitas pessoas, eu inclusive, me encontrei no caminho da putaria. Foi o caminho que eu tive que seguir pra me encontrar de alguma forma, sabe? Enfim, nossa, já tá com 2 horas de podcast. Meu Deus, tá, vamos agora pro próximo e-mail que é o último. O que fazer? Salve, Thiago, não fale o meu nome. Já te mandei um e-mail pedindo conselho sobre mulher e agora venho falar sobre algo mais profissional. Esse é o mesmo cara do e-mail anterior. Tá, desse daí que me perguntou, de 22 anos, bebê, enfim. Como disse antes, fui criado na igreja. Aprendi a tocar violão desde criança e toco guitarra lá até hoje. Essa igreja é bem rígida, então músicas mundanas são inaceitáveis. Apesar disso, eu amo música, principalmente rock, metal e rap. Desde criança, ó, fã de Limp Bizkit aí. Desde criança eu já fazia algumas músicas, isso foi crescendo em mim e hoje eu produzo músicas no meu computador e escrevo letras. Meu sonho é viver disso, mas tenho muita vergonha. Acho tudo que eu faço um lixo. Tenho depressão e penso em me matar quase todo dia. Tomo remédios para isso. Acho tudo uma merda, mas sei que tenho capacidade de tentar algo. Sei que é muito difícil conseguir se manter sendo um artista, mas tenho vontade de tentar. Mesmo assim, se eu seguir este sonho, eu estarei indo contra os meus pais e contra a igreja, basicamente. Não queria decepcionar minha família e me tornar, entre aspas, herege. Não sei se sou bom o suficiente. Agora venho te fazer algumas perguntas. 1. Devo largar a igreja e seguir o sonho, mesmo sabendo que é quase impossível viver disso? Ou 2. Esquecer isso tudo e focar em outra coisa? E aí acabou o e-mail. Cara, agora eu vou ter que dar a minha opinião. Ao contrário do e-mail anterior, que é um e-mail com uma resposta que pode ser muito ampla e que eu evitei dar muito a minha opinião pessoal, agora eu vou dar a minha opinião pessoal sobre. Cara, primeiro ponto, igreja, a tua religião, ou a tua suposta religião, é muito importante para você? Tipo, isso é um pilar na tua vida? Tipo, você falou que você é de igreja evangélica, que é uma igreja rígida, talvez, né, ou pentecostal e tal. Isso, essa igreja e essa crença, né, o pentecostal que você tem, e você acredita nisso de fato, ou você só acredita nisso, ou só vai nisso porque teus pais desde pequeno te levam nisso? O que eu quero dizer é, essa é tua crença de fato, ou essa é só algo que você acredita porque te fizeram acreditar nisso? Sabe? Enfim, essa religião, essa crença, ela é sua de fato, ou ela foi incorporada em você porque seus pais te levam desde cedo e aí você passou a acreditar nisso? Porque, ó, se isso for algo que você acredita de fato, e isso faz parte de você de fato, e isso é importante para você de fato, ou seja, é algo que você mesmo já pensou a respeito, e você chegou à conclusão de que isso faz parte realmente de você, isso não é só algo que seus pais colocaram em você, mas sim algo que você realmente é e acredita de fato nisso, se essa for a tua realidade, cara, eu diria para você pensar bem. Porque você seguir esse caminho vai entrar em conflito, cara. Você querendo ou não vai entrar em conflito, você mesmo já falou isso. Você seguir esse caminho de se aplicar no rock, metal e viver de música, e música que não é da igreja, e música talvez mais, entre aspas, mundana. Se a religião for muito importante para você, essa igreja for muito importante para você, eu diria para você pensar bem, porque você vai entrar em conflito, essas duas áreas da tua vida vão entrar em conflito. Se esse não for o caso, se tipo, ah, eu nem sei na real qual é a minha religião, eu só vou porque meus pais me levam mesmo, eu não acredito, eu não sei realmente no que eu acredito. Se essa não for a tua religião de fato, para ser bem honesto, eu seguiria o teu sonho, cara. Eu, tudo bem, aí entra o fator também que, tipo, viver de música é uma merda quase impossível. Sim, infelizmente essa é a realidade. Mas assim, eu pelo menos eu tentaria. Se você não acredita de fato nas coisas que a tua igreja que você vai acredita, se ela pelo menos não é a tua religião oficial, ou se você não sabe no que você acredita de fato, cara, larga, foda-se, deixa de ir, explica para os seus pais, ó, pai, mãe, eu tô parando de ir porque não porque eu deixei de acreditar, ou não porque, sei lá, eu virei ateu, não, mas só porque eu quero começar a fazer uma coisa que vai entrar em conflito, sabe? Vai entrar em conflito com a igreja, eu sei que o pessoal da igreja não vai gostar, eu sei que os meus amigos da igreja não vão gostar, eu sei que vão começar a me olhar torto, eu sei que vai ser uma merda. Então, por conta disso, eu decidi parar, pelo menos por enquanto, de ir na igreja e para me focar em outra coisa, porque eu sei que lá não vão aceitar, sabe? Então, se esse for o caso de, tipo, você nem sabe direito qual que é a tua crença, você nem sabe se realmente acredita nessa religião ou não, cara, abandona a igreja, pelo menos nem que seja temporariamente, abandona e tenta e foda-se. Agora, se for o caso de você realmente acreditar, pensa bem, porque, como você mesmo já disse, você vai entrar em conflito. Mas uma coisa que eu já te digo de antemão, esteja preparado para o fracasso, esteja preparado para decepção, porque, cara, música, tem várias áreas que, tipo, que, cara, é uma bosta, infelizmente. Nos dias de hoje, ninguém ganha dinheiro com isso, infelizmente. Por exemplo, música, escrita, arte em geral, acho que quase todas as formas artísticas hoje em dia, seja ela quais forem, seja pintura, seja fotografia, se bem que eu não considero, se bem que eu, cara, tenho meus pontos assim, cara, tá, vamos considerar aí fotografia, mas bem entre aspas, como uma forma de arte, vamos considerar fotografia, mas bem entre aspas. Seja pintura, seja fotografia, seja escultura, seja música, seja escrita, hoje em dia qualquer forma de arte é extremamente subvalorizada, é extremamente tipo, você passa fome, sabe? Então, assim, cara, se você for seguir realmente na área da música e se focar nisso, que é o teu sonho de vida, cara, eu já te digo de antemão, não espere resultado imediato, não espere dinheiro, não espere, assim, esteja preparado para durante pelo menos uns 5 anos da tua vida tu passar fome. Esteja preparado para isso, porque é o que provavelmente vai acontecer. Sabe? Então assim, cara, se você aceitar isso, se você aceita isso, passar 5 anos da tua vida praticamente sem dinheiro, dependendo dos seus pais, mas que esse é o teu sonho, então foda-se, você vai aceitar passar 5 anos nisso? sabe? Sem dinheiro e fudido e sem saber o que será do amanhã, cara, vai, se mete de cabeça e foda-se, sabe? Por mais que, ah, mas Thiago, você tá sendo meio inconsequente com o moleque, porque aí o moleque vai virar um Zé Ninguém. Sim, a probabilidade maior é de virar um Zé Ninguém. Mas, cara, é muito melhor você passar 5 anos da tua vida e fracassar buscando o teu sonho ou o teu objetivo de vida, seja lá como que você quiser se chamar, do que você nunca tentar, sabe? Do que você chegar daqui a 10 anos num emprego genérico, num emprego de merda, que você ganha um saláriozinho mediano, medíocre, e aí você olhar para trás e falar, cara, eu poderia talvez ter tentado, mas eu nem tentei. Sabe o que é pior do que tentar e fracassar? É nem tentar. É por isso que eu falo, cara, se você tem um sonho, um objetivo, uma meta de vida, cara, pelo menos tenta. Pelo menos tenta. Porque muito pior do que tentar e fracassar é nem ao menos tentar. É algo que geralmente não, quase sempre, lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar, porra, eu poderia pelo menos ter tentado. Porra, agora eu tenho um emprego aqui, merda, tenho uma vida merda, sabe? Em que eu faço algo todo dia que eu não gosto. Por quê? Porque eu não investi minimamente naquilo que eu queria, sabe? Então é isso que eu tô falando pra você, cara. Se isso for realmente a tua meta de vida e tipo, e essa religião não for tão importante pra você e você na real nem sabe no que acredita direito, cara, invista nisso. E se for realmente o que você quer da tua vida, esteja preparado para 5 anos pelo menos, de derrota, fracassa, sem dinheiro e dependente dos pais. Se você está disposto a passar por tudo isso, vai, mete a cabeça nos estudos e foda-se. Foda-se todo mundo e esteja preparado também para as críticas, porque teu pai, teus pais vão criticar a sociedade, teus amigos, vai todo mundo falar que tu és louco. Mas se é isso realmente que você quer, pelo menos tenta. Se passou, sei lá, 5 anos e zero resultado, zero like, zero inscritos no canal, zero tudo, sabe? Tipo, se em 5 anos realmente não tá dando resultado nenhum, nem que seja um resultado menorzinho, não tá dando nada pra tua vida e você já tá com, tipo, quase 30 anos e até agora, tipo, nada, nada, aí sim você começa a pensar, ah, foda-se essa merda e vou seguir por outra área, vou arranjar um emprego padrão e foda-se. Aí sim. Mas, cara, se for realmente importante para você, se de fato é teu sonho, ao menos tente. É isso que eu falo para você. Mas antes de você tentar, de fato, pondere. Pondere-se sobre se é isso realmente que você quer ou não, se você tem certeza, se realmente a religião que você tem, se é realmente tua religião ou não. Enfim, é isso. Meu Deus do céu, esse podcast ficou gigante. Ai, tô cansado já de falar, vou descansar agora, pelo amor de Deus. É isso, beijos, abraço, até a próxima. Desculpem a demora na leitura de e-mails, mas é isso aí. Inclusive, logo mais, talvez nas próximas semanas eu venho com novidades para vocês. Mas por enquanto que eu tenho é isso, beijos, abraço. Se quiserem me xingar, pode me xingar também, foda-se todo mundo. Beijos, abraço e falou.